Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Eu queria começar essa primeira parte da aula comentando uma mensagem que foi colocada ali no fórum do seminário pelo Mário Chainho, de Portugal. Ele fez aqui uma espécie de status questiones, mostrando até onde nós chegamos nesse curso e quais foram os vários exercícios sugeridos, para exercícios e práticas sugeridos aos alunos até agora. Isso é muito importante, essa mensagem dele é muito oportuna, agradeço a ele. E eu sugiro que todos deem uma olhada lá no fórum, a mensagem colocada em 1º de julho. Eu vou ler aqui e comentar, que essa, na verdade, vai ser o assunto da nossa aula hoje. Senti necessidade de fazer um ponto de situação sobre o curso de filosofia na ótica dos deveres do aluno. Elaboro aqui uma lista comentada de deveres, pois talvez isso possa servir de alguma coisa para mais alguém. É claro que serve. Ao mesmo tempo que poderei receber comentários que me ajudem a elucidar vários pontos. Primeiro, aulas, assistência, transcrições e notas. Foi dito pelo professor Olavo que o centro pedagógico do curso estaria nas aulas e não nas leituras. Bom, isso se refere sobretudo a esta primeira parte, né? Quer dizer, é natural que este nosso processo de aprendizado ele vá passando, por assim dizer, do passivo para o ativo. Quer dizer, no começo a sua única função é sentar e ouvir o que eu estou dizendo. Isso. Depois você começa mais ou menos a trabalhar em cima do que eu estou dizendo, e depois aos poucos eu vou lhe indicar certos trabalhos de investigação, não somente de exercício, como vocês estão fazendo aqui, certo? E depois, no fim do curso, eu espero que vocês tenham tomado alguma autonomia de voo, tá certo? E estejam em condição de programar os seus próprios estudos daí para dentro. Tenho conseguido assistir a maior parte das aulas em direto, mas ainda consigo reter muito pouco a primeira. Bom, isso aí ninguém consegue. É a primeira vez. Se você não recebe o conteúdo da aula pelo menos 3 vezes, uma vez no direto, outra vez na gravação e uma terceira na transcrição feita ou lida, você não vai pegar nada da aula, né? Quer dizer, essa primeira impressão que você tem de compreensão da aula, não quer dizer que você compreendeu, quer dizer apenas que você está capacitado para compreender. Quer dizer, deu sinal de que é capaz de compreender. Tá certo? Mas a verdadeira compreensão é quando aquilo se incorporou em você. Quando você, sem precisar lembrar das minhas palavras, você até sem precisar lembrar de em qual aula você ouviu aquilo, aquilo se incorpora em você como um instrumento cognitivo adquirido. Quer dizer, como se fosse um novo órgão de percepção que você adquiriu. Fiz a transcrição completa da primeira aula à mão e fiquei num terrível dilema. Por um lado, ao fazer a transcrição, ficava com um entendimento infinitamente maior ao que tinha anteriormente. Isso aí é batata, quer dizer, quem mais ganha com a aula é quem faz a transcrição. Mas tinha levado tanto tempo até a conclusão que não era praticável continuar. Esse é o grande problema da transcrição. A transcrição é um negócio trabalhosíssimo. E por mais útil que seja, eu não creio que seja possível fazer a transcrição de uma aula desta em menos de uma semana de trabalho. Decidi então tirar notas das aulas, que são quase tão completas como uma transcrição integral. Tomar notas, deixa ele que está fazendo, depois redigir, é mais útil ainda. Claro que você pode perder um ou outro detalhe, mas você sempre tem a possibilidade de conferir esses detalhes na gravação. Isso quer dizer, quando eu falo em transcrição, você não precisa seguir palavra por palavra, porque a expressão oral é naturalmente imprecisa e vaga e hesitante. Então, não adianta nada você querer ser muito exato na reprodução de uma coisa que por si mesma não é exata. Tá certo? O ideal seria realmente tomar essas notas, né? Mas aliviando alguns requisitos de transcrição, leva cerca de um terço do tempo a tomar. Claro, mas é muito mais rápido você tomar suas próprias notas e depois tentar dar uma redação, articular uma redação, né? Por último, a partir dessas notas, faço um resumo escrito à mão para o caderno do curso. Eu sugiro que esses seus resumos sejam colocados à disposição de todos. Né? Todo o material que foi colhido, anotado pelos alunos, tudo isso deve ser posto em circulação. Quer dizer, isso é um patrimônio comum e não um patrimônio pessoal. Não é isso? Então, o que todos tiverem anotado, né, na medida em que vocês sintam que aquilo tem algum, adquiriu já algum valor documental, por favor, coloquem isso em circulação no próprio fórum ou enviem ao Silvio, que ele colocará em outro lugar da página do seminário. 2. Exercício do necrológio e do Louis Lavelle. Penso que a maior parte dos alunos já terá feito o exercício do necrológio. Como bem disse o professor, não será a primeira vez que vamos acertar no exercício. Teremos de refazer muitas vezes. Sem entrar em detalhes sobre o meu eu ideal, sinto que o exercício que entreguei já está um pouco desajustado, mas não sei bem como a ponto de o poder refazer. Curiosamente, o que põe menos em causa na vida do meu eu ideal é o que ele faria aos 50, 60 ou 70 anos. Aquilo que me levanta mais dúvidas são precisamente o que devia eu e o meu eu ideal fazer nos próximos anos. De certa forma, isso é natural, porque quando fiz o exercício do necrológico, eu não tinha noção do impacto do próprio curso de filosofia. Bom, isso aí é inevitável, não? Quer dizer que a nossa imagem do futuro, ela, de algum modo, orienta os nossos atos. Mas ela orienta de uma maneira hipotética e provisória, porque no dia seguinte, a situação já mudou, e à medida que muda, essa própria imagem do futuro também vai mudando. Em grande parte, ela vai se tornando mais precisa. Quer dizer, na medida que você se aproxima de realizar aquilo que você queria realizar, o que era abstrato, hipotético, vai adquirindo uma consistência de realidade. Por outro lado, você vê que houve vários caminhos que foram abandonados. Né? A famosa Road Not Taken, do poema do Robert Frost. Esses caminhos que você não percorreu, eles são elementos estruturais da sua vida também. Quer dizer, coisa que você foi abandonando para poder fazer uma outra coisa. Mas, quer dizer, a desistência, a renúncia é um componente essencial desse plano de vida. Tá certo? Então, de certo modo, o exercício do necrológio, ele não é um exercício. Tá certo? A primeira vez você fez isso por escrito porque eu pedi para você fazer. Mas você vai voltar a fazer isso muitas vezes, sem ser por escrito. Na verdade, você ter sempre em vista essa imagem de quem você quer ser quando crescer, né, é uma necessidade permanente. A gente sempre se orienta com base nisso. Quer dizer, pelo menos nas principais situações da vida, nós somos confrontados com aquilo que podemos fazer no momento e aquilo que nós achamos que deveríamos fazer. Essa tensão permanente, isso é que vai dar a nossa verdadeira história. Ele diz que aqui os problemas do eu ideal dele não se colocam tanto com relação ao futuro, futuro remoto, tá certo? Mas ao futuro imediato. Sim, mas esta é da própria natureza do problema. Vamos dizer, as suas decisões mais próximas são aquelas que são colocadas diretamente em questão pela sua própria imagem do eu ideal. Relativamente ao exercício do Louis Lavelle, com aquele texto, há na vida momentos privilegiados, a sabedoria consiste em conservar a lembrança desses momentos fugidios, em saber fazê-los reviver, em fazer deles a trama da nossa existência cotidiana e, por assim dizer, a morada habitual do nosso espírito. Note bem, a tendência quase incoercível da mente humana é ela se refugiar na banalidade, tá certo? Para evitar os grandes dilemas, os grandes conflitos. É isso? Então, quer dizer, o sujeito se fazer de pequenininho, se fazer de inocente, para fingir que ele não sabe o que está realmente em jogo na sua vida. Particularmente, vamos dizer, na cultura brasileira, isto é um dos elementos mais permanentes, de maior peso, de maior impacto na mente das pessoas. Quer dizer, se você se preocupa com qualquer coisa que vai além do seu estômago e do seu bolso, você já começa a ficar angustiado. Então, o que que você faz? Você se refugia no estômago e no bolso, tá certo? E recusa qualquer preocupação acima disso. Isso aí é, de fato, o medo da responsabilidade da existência. E esse medo impede que as pessoas cheguem à maturidade. Eles ficam numa perpétua estado de puerilismo moral, intelectual, espiritual, etc, etc. E graças a esse puerilismo, não são capazes de avaliar as suas próprias ações cotidianas. Quer dizer, fazem coisas horríveis, mas sentem que são perfeitamente inocentes. Esse tem um caso específico, vamos dizer, um caso crônico, daquilo que o Igor Caruso chamava repressão da consciência moral. Quer dizer, você sufoca a consciência moral e você se refugia na noção de que você é apenas um bichinho, apenas uma criancinha, né? E de que tudo você, numa espécie de afetação de falsa modéstia, né? Não, esses problemas são demasiado elevados para mim, eu só tenho que me preocupar aqui com as minhas coisinhas, né? No fundo, isso aí tudo é simples medo da responsabilidade da existência. Esta semana aconteceu uma coisa extraordinária, né? O Deni Marchesani, que é um rapaz que há anos vem fazendo um trabalho maravilhoso, ele tem feito o recenseamento de tudo que eu escrevi, falei em entrevistas, aulas, etc., desde que eu comecei a ter alguma atuação pública. E ele tem, de fato, uma bibliografia mais completa do meu trabalho até hoje. É uma coisa esplêndida o que ele está fazendo. E ele viu lá na página do tal do Luiz Pontual, que é um sujeito, é um guenoniano, um homem da tradição, segundo ele disse. E tinha lá a bibliografia do René Guénon e o Deni, com toda boa vontade, informou: olha, tem aí, está faltando aí na sua lista das traduções do René Guénon, está faltando uma tradução da Metafísica Oriental, que foi feita pelo Olavo Carvalho, né? E daí o tal do Pontual ficou brabíssimo com ele, né? Escreveu um monte de coisa: não, não vou botar essa tradução aqui, porque essa tradução está uma droga, e esse Olavo Carvalho não presta, é uma figura tenebrosa, sinistra, não sei o quê, blá, blá, blá. Ficou brabíssimo. O Deni passou, evidentemente, perplexo, né, dentro da reação histérica do sujeito, passou a carta para mim, dizendo: o que que você acha? Né? Daí eu não vou levar esse Pontual a sério, eu conheço a figura há muito tempo, é um tipinho ridículo. Botei umas piadinhas lá na minha página. Né? No dia seguinte aparece o Pontual indignado de que o Deni Marchesani tivesse contado para mim. Quer dizer, veja, eu estou contando isso só por um... A indignação do Pontual com o Deni era totalmente sincera. Você vê que ele estava bravo mesmo. Onde já se viu? Ele foi fofocar de mim para o Olavo. Ou seja, ele acredita que ele tem o direito sacrossanto de falar mal da pessoa pelas costas sem que o sujeito jamais fique sabendo o que ele falou. Então, você vê que isso é um nível de moralidade extremamente baixo. Tá certo? Uma criança tem que saber que não se fala das pessoas pelas costas, que você nunca pode falar pelas costas algo que você não diria na cara da pessoa. Eu aos 8 anos de idade, eu sabia disso. E esse seu Pontual, que já está virando quase mestre espiritual, ele ainda não aprendeu isso, quer dizer, não passou da fase de educação doméstica. Não digo que ele seja culpado disso, porque isso é um problema crônico no Brasil. E as pessoas não têm, vamos dizer, a noção da responsabilidade moral elementar. E partindo, então, vamos dizer, dessa base muito... dessa base, acho que parece que saímos do ar. Saímos? Aí, continuamos? O que será? Tá certo. Muito bem. Então, como é que uma pessoa, vamos dizer, que se ocupa de assuntos tão elevados e tão complexos, podem ser moralmente tão tosca? Eu digo, mas isso aí é comum no Brasil. E isso vem justamente desta cultura da insignificância, desse apego à insignificância. Tá certo? E esse apego à insignificância é totalmente defensivo, é uma coisa como se fosse anestésica para a pessoa não ter que se confrontar com as grandes responsabilidades morais da vida. Em sua, para evitar ter sofrimento moral. Tá certo? Mas acontece o seguinte, o sofrimento moral é a parte mais elevada e mais bonita do ser humano. O ser humano, praticamente, ele só se distingue dos animais porque ele tem capacidade de ter sofrimento moral, que ele tem a capacidade de imaginar ações possíveis que ele poderia, né, realizar e de se horrorizar perante elas. Ele tem a capacidade de se negar a si mesmo, tem a capacidade de ficar com horror de si mesmo só em imaginação. Você se imagina fazendo certas coisas e você tem horror daquilo. Não tem ninguém vendo, ninguém está sabendo. Quer dizer, você, na sua total solidão, né, você se confronta com a possibilidade do mal, a possibilidade da exteriorização do mal que existe na sua imaginação, e você recua, e você se policia, você tenta melhorar. Isso é a parte mais importante do ser humano. Inclusive, vamos dizer, para o exercício da filosofia, a pessoa que não se aprimorar nisso aí, a pessoa que não buscar isto, jamais entenderá o que é filosofia. A filosofia, não esqueçam isso, a filosofia com Sócrates, ela começa como filosofia moral e filosofia política. Ela não começa como metafísica, como lógica, como teoria do conhecimento, como nada disso. Ela começa como filosofia moral e política. Ou seja, ela começa como com um apelo do filósofo à responsabilidade moral e cívica das pessoas. Né? É curioso que a partir da década de 90, por exemplo, entrou em moda no Brasil o negócio da ética, né? Mas todo mundo procede como se a ética fosse uma coisa que deve ser só para os políticos. Quer dizer, o cidadão que critica o político, ele não precisa ter ética nenhuma. Ele pode ser mentiroso, embrulhão, ele pode ser um fofoqueiro dos diabos, tá entendendo? Então a ética se torna assim, um porrete para você bater na cabeça dos outros. Ora, você imagina uma pessoa moral, com esta formação moral, com essa composição moral, né, estudando filosofia e querendo discutir com Platão, com Aristóteles, com Leibniz, ou com René Guénon, que seja, tá entendendo? O que vai se formar aí é uma monstruosidade, é um monstrinho. São figuras disformes, tá entendendo? E o Brasil está cheio dessas figuras disformes. Praticamente toda a nossa intelectualidade, falando, é constituída dessas pessoas. Que não tem a mais mínima consistência interior, tanto não tem consistência interior, que no Brasil, né, em geral, se cobra das pessoas uma espécie de coerência lógica impossível. Quando eu digo consistência interior, eu estou dizendo, consistência interior é consciência dos elementos contraditórios que se agitam dentro de você, consciência das suas diferentes possibilidades de ação, consciência da multiplicidade de impulsos em luta dentro de você, você é consciência das alternativas. Né? Se fosse possível nós termos a coerência de um livro de lógica, não haveria nada disso. Quer dizer, a coerência de um ser humano não é a coerência de um tratado filosófico. Tá certo? É, quer dizer, a consistência das atitudes pessoais na luta da alma consigo mesma. Quer dizer, então, não é uma coerência linear, é uma coerência opositiva, uma coerência dialética. Extremamente complexa, extremamente dolorosa. Tá certo? Então, ou seja, eu, por exemplo, esses dias eu estive pensando assim, quantas pessoas eu conheço no Brasil que são capazes de ter, uma visão do que seja, vamos dizer, uma personalidade complexa, como, sei lá, a personalidade de um Goethe, a personalidade de um Dostoiévski, a personalidade de um Platão, Sócrates, né? E eu vejo que, em geral, a visão que as pessoas têm desses personagens é extremamente simplória, extremamente esquemática, tá certo? E desumanizada, no fim das contas. O que é você compreender uma pessoa, senão você compreender os vários elementos, tá certo? Inclusive contraditórios, que compõe a alma deste indivíduo, e você saber medir a envergadura moral do camarada, quer dizer, a amplitude da problemática moral com que ele lida. Né? Às vezes eu vejo, por exemplo, as pessoas, você não precisa nem ser um Goethe, nem um Shakespeare, né? Eu digo, não é que as pessoas não compreendem Goethe e Shakespeare, não compreendem a mim. Eu não são capazes de imaginar a personalidade do Olavo, então, porque ultrapassa, né, o horizonte delas. Quer dizer, tem componentes ali que elas não podem perceber. Então começa a imaginar coisas. Né? Então, essa questão, vamos dizer, desses momentos privilegiados, são momentos de consciência, momentos em que a sua vida lhe aparece, vamos dizer, na figura total da sua unidade, que evidentemente não é uma unidade simples, é uma unidade bastante complexa e conflitiva, é uma unidade tensional, por assim dizer. Né? Conservar a consciência desses momentos é realmente você tornar-se humano, quer dizer, você está agindo como um ser humano que está consciente de si, tá certo? Que está próximo de si, alguém que está, por assim dizer, com o coração na mão, sabendo quem ele é, sabendo o que ele quer, sabendo quais são seus verdadeiros sentimentos, quais são suas verdadeiras perplexidades, tá certo? E não cair jamais naquela condutazinha simplória, pseudo-simplória, né? Falsamente simplória, de quem age como um bichinho ou uma maquininha e acha que está tudo explicado e que ele é uma pessoa, né, translúcida e simples, fácil de compreender. Ah, eu sou uma pessoa simples. Entendeu? A cada vez que você diz que é uma pessoa simples, eu sei que eu estou abrindo uma caixa preta que vai sair dali dentro cobras e lagartos. Terceiro, estuda a gramática latina. A gramática latina de Napoleão Mendes de Almeida é realmente um achado. Até para o ensino do japonês ele consegue dar uma ajuda. Eu nunca vi nenhum livro ensinar língua nenhuma com o Napoleão ensina o latim. É uma coisa assim que uma tartaruga é capaz de aprender latim com aquele livro. Se bem que o ritmo de estudo possa variar para cada um, parece-me que seria mais proveitoso conseguir logo avançar umas boas dezenas de lições. Penso que iria ajudar na imitação dos grandes escritores. É claro, claro. A língua latina tem certas propriedades, sobretudo na construção das frases. A construção da frase latina é uma obra de engenharia. E você se exercitando nisso, você automaticamente aprende a construir as frases em português. Claro que o problema da escrita latina é um e o problema da escrita portuguesa é outro. Né? Então, em latim, por exemplo, você pode modificar a posição das palavras na frase muito mais do que você pode em português, porque como a função das palavras é designada pela terminação delas, tanto faz você botar aqui e botar lá. Né? Então, até eu lembro que teve um processo que nós movemos lá contra o Ziraldo, né? E que acabou não dando em nada. O Ziraldo veio pedir o pinico e nós entramos num acordo. Né? Mas o juiz, né, falando a respeito de nós, ele tinha lido na minha parna, a frase sapientiam autem non vincit malicia. E ele traduziu, né, como a sabedoria não vence a malícia. Então, você vê que ele estava lendo o latim como se fosse português. Quer dizer, o sujeito da frase vem antes. Então, ele não sabe, não tem a menor noção do que seja o caso acusativo. Agora, em latim você pode fazer isso. Quer dizer, o sujeito está lá no fim e o objeto está no começo. Né? Mas, de qualquer modo, os problemas da estrutura da frase latina, eles têm que ser... Não dá para você ler latim, você tem que traduzir o latim e reconstruir a frase em português. O que também acontece no alemão, né? Então, isso é um exercício muito bom para você se tornar, vamos dizer, consciente da função das palavras na frase. Parece que não existe nenhum livro com a solução dos exercícios da gramática latina. Em grande parte, tal livro não é necessário, pois as perguntas estão respondidas no livro. Mas quando entramos nos exercícios de tradução do latim para o português, do português para o latim, começam a aparecer situações mais complicadas. Os alunos do seminário poderiam promover uma espécie de livro de resoluções dos exercícios espinhosos da gramática latina. Isso é muito bom. Né? Porque antigamente, quando havia o curso do Napoleão Mendes de Almeida, então ele te mandava o exercício corrigido. E isso aí, naturalmente, ajudava. Mas agora o Napoleão morreu. Eu não sei se o curso continua. Se alguém puder verificar para mim, né, talvez ele tenha algum sucessor que continue com aquele curso por correspondência. Mas caso esse curso tenha terminado, essa sugestão do Mário Chainho é muito boa, quer dizer, que vocês troquem figurinhas com relação à solução desses problemas, sobretudo da tradução. 4. Imitação dos grandes escritores da língua portuguesa. Não sei por que motivo, mas a minha tendência foi querer logo começar por um difícil, Aquilino Ribeiro. Fala, pô, mas você arrumou uma encrenca, hein? Ora, o próprio Aquilino Ribeiro, ele reconhecia que as pessoas, para lê-lo, não precisavam entender todas as palavras. Que elas iam mais ou menos pulando, se você entender 50%, conhecer 50% das palavras, você já conseguia se virar. Eu leio aquele livro exatamente assim, porque senão eu vou ter que consultar o dicionário 3 vezes a cada linha. Tá certo? Quer dizer, eu leio assim uma primeira vez e depois eu volto com o dicionário. Tá certo? Eu garanto que a segunda leitura revela, então, nuances que eu jamais poderia ter suspeitado na primeira. O problema com Aquilino Ribeiro é exatamente a extensão do vocabulário. Né? Eu nunca vi... O pessoal gabava muito o vocabulário do Rui Barbosa e do Coelho Neto, né? E também do Euclides da Cunha. Mas, olha, perto do Aquilino, isso aí é brincadeira de criança, né? Agora, é um escritor absolutamente maravilhoso, maravilhoso. Os efeitos que ele consegue, que você geralmente não percebe na primeira, né, os efeitos semânticos que ele consegue são uma coisa do outro mundo. Quando o professor disse que este era um dos quase impossíveis de imitar, de certa forma fiquei com mais vontade ainda. Se bem que não esteja a ver como o farei. Muito menos eu. Por enquanto vou reunindo algum vocabulário menos usual e recortando algumas frases emblemáticas, mas na verdade isso está mesmo a ser um ato de fé. Espero que este caos linguístico, através do milagre da convivência, dê origem a algum sistema inteligível. Olha, eu não começaria jamais pelo Aquilino Ribeiro, mas se você sente uma afinidade pessoal com esse autor, por que não fazer? A coisa mais espantosa do Aquilino é que, mesmo quando você não está entendendo as palavras, é um negócio morbidamente atraente. Você não consegue parar de ler aquilo. Você sabe que a cada 3 linhas você entendeu apenas uma. Mas, continua, você entende o enredo. Né? Cinco. Confissão. Santo Agostinho e Adolfo Tanqueray. Para refazer a nossa educação moral e até social, o antídoto está na confissão, cujo mestre é Santo Agostinho. Adolfo Tanqueray ajuda a preparar a confissão e a prática platônica de recordar tudo o que fazemos. Tudo que fizemos no dia poderá oferecer um complemento. A técnica do Tanqueray é muito simples. Pega os 10 mandamentos e desenvolve 10 perguntas para cada uma. Essas 10 perguntas são apenas sugestivas e não quer dizer que você, vamos dizer, no caso de você estar se preparando para a confissão ritual na Igreja Católica, isso não quer dizer que você vai ter que chegar com uma lista e lá e dizer, né, cada um daqueles. Isso não é ainda a técnica da confissão, é a técnica do exame de consciência. É para a sua informação. As perguntas podem se multiplicar, muitas das perguntas podem parecer deslocadas para o contexto da sua vida, então você, naturalmente, as troca, tá certo? Também, eu acredito que desde o tempo em que esse livro foi escrito até hoje, a situação social, cultural e psicossocial mudou demais. E surgiram tantas oportunidades de falsificação da personalidade humana que, comparado com elas, os pecados de antigamente parecem de uma simplicidade, né, quase paradisíaca. Né? Que bom o tempo que os pecados eram esses. Né? Agora complicou formidavelmente. 7. Leitura lenta de um livro de filosofia. Esse será um exercício que irá mudar a nossa vida intelectual. Resume-se a ler um livro de filosofia apenas algumas frases por dia, procurando achar o seu conteúdo experiencial, como se as frases já fossem um pouco nossas, pois já sabemos efetivamente do que o autor está falando. Os livros de Louis Lavelle podem servir para essa leitura e Aristóteles só pode se ler assim. Alguns autores, como Mário Ferreira dos Santos, têm tantas referências embutidas em cada frase que podem ser difíceis de compreender antes de ter maior cultura filosófica. Muito bem. Então, lembre-se, esse exercício não é o de você examinar o texto. Tá? Não é uma análise do texto que você vai fazer. O que você vai fazer é uma exemplificação mental do que está sendo dito no texto. Você vai partir do princípio de que você pensa exatamente como o sujeito disse, tá? E você vai... Então, tentar preencher aquilo com conteúdo existencial, por assim dizer, sensível. Quer dizer, quanto mais visível, quanto mais sensível for os exemplos que você encontrar, tá certo? Na sua experiência pessoal, melhor. Tá certo? Então, note bem, a análise de um livro de filosofia só vale a pena se você tiver feito isto primeiro. Então, digamos, esta é a fase de absorção passiva do livro. E esta é a mais difícil. A análise não é difícil. O problema é que, geralmente, se passa para uma análise, ou até para uma análise crítica, sem ter feito isso. Ou seja, você não absorveu em profundidade o que o sujeito está dizendo. Você não se identificou com ele. Você não sintonizou a sua imaginação com a imaginação dele, o seu sentimento com os sentimentos dele, as suas percepções com as percepções dele. Então, de fato, você não leu o livro. Você apenas deslizou em cima, vamos dizer, daquelas estruturas verbais, e no fim, você, essas estruturas verbais que você vai analisar. Tá certo? Então, todo o aprendizado da filosofia depende da possibilidade de você compartilhar certas experiências interiores com os filósofos do passado, partindo, sobretudo, do preceito de que a expressão verbal que eles usaram pode não ser suficiente para designar o de que eles estão falando. Tá certo? Quer dizer, primeiro, nem todo filósofo é um grande escritor, um escritor expressivo. Segundo, nem todo filósofo tem tempo de traduzir em termos literariamente aceitáveis aquilo que ele está dizendo. Como, por exemplo, os escritos de Aristóteles são apenas rascunhos de aula. Então, você imagina a diferença que existe entre um rascunho de aula e a exposição em classe. Quanta coisa mais podia aparecer ali. Então, você vai ter que colocar, preencher isto mentalmente. Não é isso? Então, lembre-se que eu disse que cada filósofo que você vem estudar, ele deve se tornar para você mais um instrumento de percepção. Quer dizer, é preciso fazer com que a sua alma, a sua inteligência, adquiram, então, abram então, várias janelas. Tem uma janela platônica, uma janela aristotélica, uma janela hegeliana, etc. Para você conseguir enxergar a realidade da experiência de acordo com essas várias perspectivas, tá certo? Não encarando-as como teorias, mas como experiências humanas. A teoria vem depois. A teoria é uma coisa que é elaborada em cima da experiência humana. Então, pouco importa que você consiga refazer a experiência que historicamente eles tiveram. Você pode achar um análogo. Não é isso? Então, eu vou mostrar até que ponto o análogo funciona. Você sabe que o Dr. Freud tinha a teoria da catarse, né? Que ele sofreu um trauma 30, 40 anos atrás, então ele revivenciando, né, o trauma, ele tinha uma descarga emocional e ficava curado do trauma. Né? Mais tarde, houve um médico inglês, Dr. William Sargent, que ele tratava dos soldados americanos que tinham sido prisioneiros de guerra durante a Guerra da Coreia. E, evidentemente, os caras carregavam um monte de traumas. Mas ele descobriu que para induzir a catarse curativa, não precisava recordar a experiência real. Bastava ser um análogo. O avião caiu, você imagina que está caindo da escada. Funcionava do mesmo jeito. Tá certo? Então, isto mostra que para você participar em profundidade de uma experiência cognitiva alheia, você não precisa fazer uma sondagem histórica. O que que Sócrates pensou? O que que aconteceu para ele? Não é isso que você tem que fazer. Você tem que produzir apenas um análogo. Tá certo? Claro que pode falhar, mas a reconstituição histórica também pode falhar. Tá certo? Então, esta possibilidade de revivenciar a experiência interior ou nos mesmos termos, ou em termos análogos, de todo o aprendizado da filosofia depende disso. Agora, você veja que, hoje em dia, nós estamos nos antípodas disso, com o negócio de desconstrucionismo, onde você considera o texto como um objeto em si mesmo, e você faz abstração da experiência interior, aí é que você não vai entender nunca nada, nada, nada, nada. Você vai se afastar cada vez mais. Tá certo? E você está desumanizando o seu contato com os outros filósofos. Note bem que todo sujeito desconstrucionista, que ele toma o texto dos outros como objeto, ele não pode consentir que você faça o mesmo com o texto dele. Não é isso? Então, quando, por exemplo, o desconstrucionista diz que um texto se compõe apenas de outros textos, né? Eu digo muito bem, então vamos ver de que texto se compõe o texto dele. Tá certo? Naturalmente são dos textos que ele leu. Porém, a leitura, o ato de leitura em si mesmo, não é um texto. É um ato físico do ser humano. Quer dizer que se não tem a mediação deste ato de você pegar um livro fisicamente, olhá-lo, tá certo? Não é possível você partir de um texto para outro. Os textos não se transformam em outros textos automaticamente. Alguém tem que lê-los. E a leitura é mediada justamente por esse ato físico, quer dizer, por uma percepção sensível que você tem. Basta isso, né, para você ver que um texto não pode se compor somente de outros textos. Ele tem que ter uma referência ao mundo exterior, porque se não houvesse mundo exterior, não existiria livro fisicamente. Se não existisse livro fisicamente, ninguém poderia ler. Então, outra coisa, se não há num texto referência ao mundo exterior, não, é isso? Não pode haver referência a livros, porque livros são um dado da realidade física. Está aqui um livro, é um corpo. Quer dizer, como é que eu poderia me referir ao texto que está no livro sem eu me referir fisicamente ao livro? Né? Então, isso aí mostra que se você for ler o texto do autor desconstrucionista, segundo os princípios desconstrucionistas, o que você vai fazer é destruir o texto dele. Chegar à conclusão que ele não disse absolutamente nada. Tá certo? Então, o desconstrucionismo é uma técnica de não entender. Uma técnica extremamente aprimorada de você transformar as palavras humanas em uma outra coisa completamente diferente. Tá certo? Então, o que nós podemos dizer é o seguinte: o desconstrucionismo é totalmente desprovido de interesse. Ele pode ser estudado como fenômeno sociológico ou como fenômeno psicopatológico, mais tarde. Tá certo? Também, vejam que eu não estou ensinando técnicas de análise de texto. Eu estou apenas dando dicas de como se lê, como você tem, vamos dizer, o acesso o mais direto possível as experiências cognitivas que geraram esses textos. Ainda que, é claro que os estudiosos modernos, eles tendem a exagerar as dificuldades de compreensão dos textos. Não é isso? Mostrando que existem obstáculos de ordem semântica, filológica, cultural, etc., etc., que transformam cada texto. Quanto mais antigo, mais difícil de compreender. No entanto, eles esperam que os seus próprios textos sejam de inteligibilidade imediata. Porque se eu preciso de um suporte filológico, né, para ler um autor, eu também preciso de suporte filológico para ler o crítico que o está analisando. Não é isso? Mas daí quando eu vou ler os livros dos filólogos que estão me dando suporte filológico, eu também preciso de suporte filológico para eles, e assim a coisa não termina nunca. Tá certo? Então é claro que essas dificuldades, elas existem sim, mas não são tão grandes, e você não deve se deixar intimidar por elas, né? E mais tarde haverá tempo para você corrigir todas as imprecisões das analogias que você fizer. Quer dizer, você, na medida que você está tentando reproduzir, revivenciar as experiências interiores de seu fulano, seu fulano, seu fulano, você pode dizer, bom, você está lendo aí um Platão imaginário, um Aristóteles imaginário, eu digo, muito bem, mas se você não consegue compreender nem o Aristóteles imaginário que existe na sua cabeça, como é que você vai entender o real? Não é isso? Note bem, quando uma pessoa, um ser humano qualquer, lhe diz algo da sua experiência anterior, conta algo que se passou com ela, qual é a sua primeira reação? Você tem que revivenciar aquilo mentalmente. E você não está revivenciando nos termos dela, mas nos seus. Em seguida, você pode fazer alguma pergunta do tipo: ah, mas foi isso que você quis dizer? Foi exatamente assim? Tá certo? Mas se você não tem este primeiro material imaginativo, você não tem nem o que trabalhar. Então, o medo de errar, quer dizer, a pessoa, aquela coisa, por exemplo, que aqui na USP eles chamavam o rigor da leitura, né, o rigor. Tá certo? Então, o que eles chamam de rigor é uma arte do analfabetismo. Tá certo? Porque você, por medo de errar, por medo de atribuir ao autor algo que ele não disse, você não se deixa impregnar do que ele está dizendo. Então você não tem um material sobre o qual trabalhar. Então você acaba não entendendo é coisa nenhuma. Não é isso? Então, você não pode corrigir o que não existe. Você não pode tornar mais preciso um conhecimento que você não tem. Então, eu estou falando, essa primeira apreensão imaginativa, isto é tudo. Isto é o material em cima do qual você vai trabalhar o resto da sua vida. Está entendendo? Ora, outra coisa, se você lendo, por exemplo, você está lendo lá os diálogos de Platão, ou lendo Lila Velha, qualquer outra coisa, você vai formando o seu mundo imaginário, o seu mundo de reações platônicas ou reações lavelianas, tá certo? Que são as suas reações platônicas, as suas reações lavelianas. Você pode passar o resto da sua vida buscando uma aproximação entre isto, tá certo? E a realidade histórica do que eles vivenciaram e do que eles disseram. Tá certo? Mas é preciso primeiro ter esse depósito de evocações, associações, experiências, imagens, exemplos, né? Se você não tem isso, você não tem nada, nada, nada, nada, nada, nada. Você está apenas deslizando em cima de palavras, tá certo? Ora, quando você assiste um filme, por exemplo, você não tem tanto este problema, porque o filme já é um sonho acordado e dirigido, né? Você consentiu em participar daquela experiência, ele te mostra uma sucessão, quer dizer, de imagens que articulam lá um conflito e o resolvem desta ou daquela maneira. Então você vivencia aquilo, você até sofre junto com os personagens, tá certo? Como se você estivesse não vivendo aquilo fisicamente, mas sonhando aquilo. Não é isso? Quando você lê um livro de ficção, tá certo? A imagem já não vem de maneira tão direta como no teatro ou no cinema. Então você mesmo tem que fazer, dar o aporte imaginativo. E quando você lê um livro de filosofia, né, as imagens estão mais distantes ainda, porque a coisa não foi te oferecida como narrativa de acontecimentos humanos, mas como conclusões ou formulações, né, generalizantes e, portanto, muito sintéticas, muito resumidas, de milhares de experiências que estão ali condensadas. Se você pegar aquela primeira frase do livro A Presença Total, que nós lemos aqui, você imagina quantas vezes esse Louis Lavelle pode ter revivenciado essa experiência. Quando ele diz que há uma experiência inicial, primeira, que está subentendida em todas as outras e da qual depende o significado e a importância delas, então isso quer dizer que para cada questão que ele se colocou, para cada experiência cognitiva que ele teve, sempre a cada uma dessas experiências retornava a experiência da presença do ser. E isso aconteceu para ele milhares de vezes. E você vê que à medida que ele avança, você acompanha a evolução dos textos do Louis Lavelle, você vai ver que a expressão verbal dele vai se tornando cada vez mais simples e mais espontânea. Ele cada vez precisa trabalhar menos aquilo. O que significa o quê? Que ele está mais permanentemente consciente da presença total. E, portanto, ele precisa pensar menos. O incrível do Lila Velha é assim, é que os textos dele são, sobretudo os da Belice, são de uma estrutura lógica perfeita, perfeita, perfeita, perfeita. Tá certo? Mas eles não foram obtidos por dedução lógica, e sim por descrição do que ele está apreendendo. Isso quer dizer que, de certo modo, a estrutura lógica subjacente à experiência começou a aparecer para ele de uma maneira mais translúcida. Porque o que é, no fim das contas, essa lógica? Lógica é a unidade do discurso. Então, a unidade do discurso é um instrumento mais perfeito para você expor a unidade da realidade. Ora, se a sua atenção está voltada para a coerência do discurso, tá certo? Você pode fazer uma dedução lógica perfeita, tá certo? Mas os objetos do qual você está falando estão sumindo. E no Lavelle isso nunca acontece. Porque ele está pouco se lixando para a coerência lógica. Cada linha que ele escreveu é a descrição de um estado interior transposta, não em linguagem poética, não em linguagem narrativa, mas no conteúdo inteligível que está imanente ali. Tá certo? E isso é o que faz o verdadeiro filósofo. Então, todo filósofo digno do nome, ele nunca está fazendo construções lógicas. Ele está sempre expressando o conteúdo inteligível de algo que foi vivenciado, que foi percebido. Está compreendendo? Muito bem. Aqui eu pulei um pedaço. Aqui, exercício de Narciso Irala. Não consegui encontrar o livro Controle Cerebral e Emocional de Narciso Irala. Isso foi publicado pelas edições Loyola. São uma editora que existe ainda, que eu saiba. Já tem no fórum o link para uma versão online. Ele está dando aqui um resumo online, mas você está falando a versão completa? Em espanhol. Em espanhol, então é. Então, diz que já está no fórum isso, então está resolvido o problema. E aqui ele lembra que os exercícios falados nas aulas servem para compreender o que é a presença total de Carlos Luiz Lavelle. Muito bem, eu dei esses exercícios não para o aprimoramento do seu controle cerebral e emocional, mas apenas como amostras do tipo da diferença entre o que é percepção e o que é construção mental. Tá certo? É claro que no exercício dado, que é o de você perceber os sons, você está percebendo apenas estimulações sensíveis que vêm de fora. Tá certo? Mas com o tempo você pode desenvolver outras coisas baseado nisso. Por exemplo, a consciência da sua presença física num determinado lugar. Então, por exemplo, agora eu neste momento estou sentado nesta cadeira. Essa cadeira está em cima deste chão. Né? Esse chão, por sua vez, se prolonga para dois lados. Ele se prolonga em profundidade. Quer dizer, ele tem uma densidade, é por isso que eu tenho a confiança que a cadeira não vai afundar. Né? E ele se prolonga para todos os lados. Tá certo? Ilimitadamente. Então, essa experiência da sua presença no espaço. Note bem. Já não é uma experiência sensível. Ela abarca algumas experiências sensíveis, mas ela vai além disso. E, no entanto, é uma experiência imediata. Quer dizer, a consciência do espaço dentro do qual você está, a consciência da sua presença no espaço. Note que não é uma dedução, não é um pensamento, não é uma construção, é uma percepção. Você pode contrastar isto com um outro experimento que é de construção mental. Vamos aqui inventar uma historinha. Um dia o sujeito acordou, levantou da cama e a hora que ele foi sair do quarto para ir ao banheiro, ele abriu a porta e viu que em torno não existia mais nada. Tudo tinha desaparecido. Não havia mais a casa, não havia mais a rua, não havia mais o banheiro, não havia mais nada. Havia apenas o quarto dele. A experiência é aterrorizante, é? É horrível, tá certo? Só que a coisa prossegue. Havia espaço em torno. Se havia espaço, então não havia um nada. Espaço é a possibilidade, tá certo, de comportar coisas dentro, né? O espaço não é nada mais do que isso. Tá certo? Então, nós não podemos. O espaço não pode ser compreendido como uma coisa. Por exemplo, a atmosfera é uma coisa, o ar é uma coisa, tá certo? Então, digamos, neste nada que havia fora do quarto do sujeito, havia ar. Mas se havia ar, então ele não estava no nada. Então, faço a experiência de suprimir o universo. E você vai ver que você não consegue. Sempre sobra alguma coisa. Mas force, force, leve isso até. Isso é um exercício construtivo de imaginação. Porque se você retirar tudo o mais, você tem que sumir também. Não é isso? Então quer dizer que aquele quarto do jeito que ficou, né, como no poema do Manuel Bandeira, meu quarto intacto, suspenso no ar, né? Aquele poema que derruba o prédio, mas o quarto do Manuel Bandeira fica no ar, né? Imagina que ele estivesse lá dentro. Então você não tem mais a densidade do chão, porque ora, o assoalho estava onde? Qual era a espessura desse assoalho? Hã? A espessura de uma tábua, digamos 2 centímetros? Hã? Mas para que a tábua me disse 2 centímetros, tivesse a espessura de 2 centímetros, então é necessário que exista algo fora do quarto. Hã? Porque só a superfície da tábua aparece para dentro. Então você vê que a ideia do quarto suspenso no ar já não está, ele não está tão isolado do ambiente. Né? Quer dizer, a profundidade da tábua, a espessura da tábua, é um elemento externo. Agora, suprima isso. Digo, não, a tábua não mede nada. Só sobrou aqui a superfície. Então nós estamos num mundo kantiano, tá certo? De meros fenômenos. Não existe tábua alguma, existe apenas uma aparência fenomênica de tábua. Digo, muito bem, a tábua não mede nada, mas ela tem um outro lado. Hã? Mesmo que seja de espessura infinitesimal. Se ela tem um outro lado, esse outro lado está fora. Então você não conseguiu isolar totalmente o seu quarto do mundo exterior. Então, essas duas experiências que você pode refazer 1000 vezes. Eu sempre refaço, eu sempre penso nisso. Então, eu penso assim, quer dizer, eu estou aqui em cima de um chão, esse chão se prolonga para baixo e para os lados. Quando ele termina tem outra coisa, e depois da coisa tem outra coisa, e depois dessa tem outra coisa, e depois tem outra coisa. Sempre tem outra coisa para dentro. Então, essa é a experiência da densidade do mundo e da densidade da minha própria presença nesse mundo. Faça uma outra experiência. Imagine que você morreu e você entrou no nada. Eu digo, como você pode entrar no nada, meu filho? Se no nada nunca houve nada. Quer dizer, você para entrar no nada, você precisa ter ido do ser para o nada, do existente para o inexistente. Não é isso? Mas acontece que se você passou pelo existente por uma única fração de segundo, você está excluído do nada eternamente. Eu frequentemente faço esse exercício, olha assim, o ar, o vento balançando uma folhinha, e digo, olha, isto aí aconteceu. Quer dizer, o ar realmente balançou a folhinha. Quando é que isto poderá ser um nada? E um nunca mais. Então você veja, os filósofos gregos, eles tinham frequentemente a experiência da impermanência das coisas. Tudo flui e tudo se extingue. As coisas passam pela existência e somem. Eu digo, uai, eu tenho frequentemente a experiência contrária. Eu vejo o vento balançando a folhinha e penso, agora eu tento suprimir isto mentalmente. Eu não posso fazer isso, aquilo que aconteceu, desacontecer. Eu não posso expulsar aquilo para o nada. Eu posso, claro, foi para uma outra fração de tempo. Quer dizer, ele não está, aquilo que aconteceu não está mais neste tempo. Está certo? Se ele estivesse nesse tempo, significa apenas que foi um fato um pouco mais duradouro. Não é isso? Então, por exemplo, o ciclo que uma árvore percorre durante o ano, né? Durante as quatro estações, né? Dando folhas, depois frutos, depois caindo as folhas no outono, depois ela ficando, né, pelada e seca no inverno. Bom, tudo isso aconteceu ano passado. Para cada árvore que eu vi, tudo isso aconteceu. Isso não pode voltar ao nada. O tempo é irreversível. Aquilo que aconteceu está acontecido. Não pode desacontecer nunca mais. Quer dizer que o retorno ao nada é uma coisa impossível. Então, do mesmo modo como existe a experiência da impermanência, a experiência da transitoriedade, né, existe a experiência da permanência, depende de por onde você olha as coisas. Quantos exercícios de impermanência, de transitoriedade, né, transitoriedade eu nem preciso falar, porque o mundo está tão cheio de menções à transitoriedade, é uma coisa que todo mundo repete, né? Mas a experiência da permanência, digo, tente suprimir o acontecido. E se você entende que tudo o que aconteceu está acontecido e não pode mais voltar para o nada, você começa a ter o que diz? Uma pré-experiência, uma antevisão do que é a eternidade. Onde nada jamais passa. Você não pode, não tem como você encaixar a eternidade dentro do tempo. Mas você, a partir da hora que você fez a experiência, você para de entender o tempo como única dimensão possível. Você entende que ele é apenas uma linha dentro da eternidade. Você pode ter acesso a isso não como teoria, mas como experiência. E ter essa experiência é muito mais importante do que você ler tudo que os filósofos escreveram a respeito. Então você pega qualquer acontecimento, a formiguinha que se mexeu, né, e tenta suprimir aquilo. Tenta fazer desacontecer. E quanto mais você tenta fazer acontecer, mais você lembra que a formiguinha se mexeu. Ou seja, você não tem o poder de devolver nada ao nada. E Deus teria, para Deus também não teria. Porque Deus é eterno. Tá certo? Então, para que ele pudesse devolver alguma coisa ao nada, seria preciso que ele próprio estivesse no nada e que ele fosse um nada. Então, não dá. Note que eu estou expressando isso, às vezes, sob a forma de raciocínio lógico, mas é apenas a forma verbal da expressão. Mas eu estou sugerindo que você busque apreender isso como experiência, com fatos da realidade. Os fatos mais simples. Claro, nós podemos esquecer as coisas, né? Mas se eu as esqueci, né? Vamos dizer, eu não sou a medida do universo. O fato de que eu esqueci uma coisa não significa que ela não exista. Quantas vezes, por exemplo, eu todo mês esqueço de pagar a conta de luz. Todo mês, invariavelmente. E daí chega o camarada lá, ah, vim cortar a sua luz. Eu não, pera aí que eu vou pagar. Daí eu pago ele, entendeu? Ele já entendeu que eu estou ficando velho, gaga, e que eu esqueço, então que eu tenho que pagar na porta. Né? Ué, todas as vezes que eu esqueci, a conta de luz veio do mesmo modo. Ela não cessou de existir porque eu esqueci. Não é isso? Então, aquela famosa pergunta, as coisas continuam existindo quando nós não as estamos percebendo? Eu acho essa pergunta uma característica de inversão da ordem real da experiência. Porque são as coisas que nos lembram da sua existência. A nossa memória não é soberana. Você sabe que a sua memória falha. E que se não existir fora de você, para além de você, esses elementos que te recordam, né, a existência do mundo, aí que a sua memória vai para o brejo mesmo. Imagine, por exemplo, se todas as estimulações sensíveis que lhe chegam do mundo exterior desaparecessem. Experimento de privação sensorial total. Né? O experimento de privação sensorial total, quando realizado efetivamente, introduz na pessoa uma tal desordem que o sujeito não aguenta 5 minutos de privação sensorial. Ou seja, se você não tem os estímulos do mundo exterior, a sua própria memória vai para o brejo. É? E eu frequentemente olho, né? Por exemplo, eu olho a minha biblioteca, né? E vejo, olha, aí está a minha memória, aí está o meu HD. Mas não está só ali. Ela também está no mundo em torno. Porque se por acaso acordo e vejo que a minha biblioteca foi parar em outro lugar e que eu estou em outro lugar, vai destrambelhar toda a minha memória. Então, a nossa memória depende da estabilidade do mundo exterior. Então, a pergunta de o mundo exterior continua existindo quando eu não estou reparando, é uma pergunta totalmente imbecil. Ela é um truque, é uma pegadinha, não é uma pergunta filosófica legítima. Nunca foi. Os autores gregos, filósofos gregos, jamais fariam uma pergunta tão idiota. Os escolásticos jamais fariam uma pergunta tão idiota. Hã? As pessoas começaram a fazer essa pergunta depois do Descartes, onde elas acreditaram que o eu existe, né? E o resto é duvidoso. Digo, ah, meu filho, se o resto fosse duvidoso, eu não poderia ter eu algum. Se não existe a estabilidade do mundo exterior, né? Para me fazer lembrar que eu sou eu, não tem eu nenhum. Então, vocês viram no estudo que ele está fazendo Mentalidade Revolucionária, ele teve essa série de inversões que foram aparecendo na modernidade, inversões em relação à atitude normal e normativa do ser humano, onde a inteligência construtiva começa a criar esses joguinhos, essas pegadinhas, e chama isso de filosofia, e mantém as pessoas ocupadas com essa masturbação mental durante séculos, né? E, no fim, toda esta atividade filosófica se torna de um artificialismo absolutamente sufocante e que não serve para absolutamente nada. Então, é o que a Bíblia chama as obras estéreis das trevas. Tá certo? Então, esse exercício que eu estou lhes formulando, estou lhes sugerindo, tá certo? São exercícios para você se recordar da densidade do real e da densidade da sua presença no real. Então, é precisamente disso que o Louis Lavelle está falando. Esse é o tema do Louis Lavelle. E, de certo modo, você vê como a consciência humana se torna mais aguda, mais translúcida para si mesma, mais luminosa. Quanto mais ela aceita esta presença total do real e a presença dela no real, tá certo? Então você pode imaginar o quanto o procedimento contrário, né, que é isolar a consciência do real, pode estupidificar uma pessoa. E agora você imagina um número de filósofos que há pelo menos 4 séculos estão se dedicando precisamente a construir esse tipo de exercício, né, que através de pegadinhas verbais cria, né, a ilusão de irrealidade. Então, o nosso método aqui é exatamente o contrário, quer dizer, é assumir a densidade do real cada vez mais, e a densidade da sua presença no real, tá certo? E, nesse sentido, o texto do Louis Lavelle, né, é um chamado à responsabilidade cognitiva. Isso quer dizer, uma vez eu estava falando de desonestidade intelectual e alguém falou, ah, mas você fica falando essas coisas, mas afinal de contas, o que é honestidade intelectual? Eu falei, mas essa é a coisa mais simples do mundo, é você não fingir que sabe o que não sabe e não fingir que não sabe aquilo que você sabe perfeitamente bem. Então, tudo isso que eu estou dizendo, todo esse exercício que eu estou sugerindo, é só para você assumir a responsabilidade daquilo que você sabe. E isso, evidentemente, por assim dizer, o análogo metafísico daquilo que a confissão é na ordem da moral. Entendeu? Então, no fim do dia, esse também é confissão. Eu digo, ah, mas o que serve a confissão moral, né, se você não confessa a realidade da realidade? Note bem, isso aqui é uma coisa gravíssima que eu estou lembrando, porque até uma certa fase na história, né, essa responsabilidade de assumir o real era compartilhada por todas as pessoas, tanto as pessoas simples quanto os maiores sábios. Vamos dizer, a realidade na qual vivia Santo Tomás de Aquino era a mesma realidade na qual vivia o seu Zé Mané da esquina, tá entendendo? A partir de um certo momento na história, por volta do século XVI, XVII, os intelectuais se passam a viver num outro mundo, não é isso? Que é o mundo do eu, das formas a priori, tá certo? Enquanto as demais pessoas continuam vivendo no mundo de sempre, tá certo? E aos poucos os filósofos vão fazendo o possível para tirar as pessoas do mundo de sempre e colocá-las dentro do seu mundo fechado, né? Ora, o indivíduo que não está plenamente consciente, vamos dizer, da densidade do real e da densidade da sua própria existência no real, que sentido faz ele se confessar? Se todos os seus atos estão impregnados de irrealidade. Note bem, o sacramento da confissão continua o mesmo. Não é isso? Mas a situação mudou muito. Porque as pessoas já não têm certeza de que elas fizeram ou não fizeram alguma coisa. De que elas pensaram ou não pensaram alguma coisa. Estão todos vivendo numa situação de névoa. Tá certo? Kantiana. Então, qual é a possibilidade de você fazer uma confissão efetiva? Eu digo, é mínima. Isso quer dizer que para, vamos dizer, um camponês analfabeto de 8 séculos atrás, era muito mais fácil fazer uma confissão, porque ele tinha certeza do que ele tinha feito. Ou do que ele tinha pensado, ou do que ele tinha desejado. E nós, vamos dizer, com todas as técnicas psicológicas que nós desenvolvemos, quando você vê assim, a multidão de psicanálises diferentes que existem, né, elas existem por quê? Porque aparentemente o autoconhecimento se transformou numa coisa muito complicada. Né? E de todas essas técnicas, quando confrontadas, você vê que nenhuma delas pode te dar nenhum autoconhecimento. Porque cada uma delas só te dá o conhecimento de um aspecto hipotético da sua alma hipotética. Por exemplo, eu saber o que se passa no meu id e superego. Eu nem sei se essas coisas existem. Hã? os arquétipos do inconsciente coletivo, né? Fico lá sondando os arquétipos, né, para ver que estão dentro de mim, falo, mas eu não sei se isso existe. Então você vê que a própria profusão, né, de técnicas de investigação psicológica, supostamente destinadas a amparar o autoconhecimento humano, na verdade cria uma confusão dos diabos. Porque tudo isso pode ser muito útil, todas essas técnicas podem ser muito útil, muito úteis, se você tiver esta permanente admissão da densidade do real, no sentido do Leila Velha. Porque daí você tem onde encaixar essas várias coisas. Você sabe onde elas estão. E você tem, note bem, quando o Leila Velha diz, a experiência da presença do ser é o que dá o significado e a importância das demais experiências, é, isso significa que, desprovido da consciência da presença do ser, nada tem significado e nem importância. Não é isso? Inclusive o seu famoso eu. Quando Descartes fez do eu o centro de construção do conhecimento, não, ele não podia prever que, em muito breve tempo, esse eu ia se esfarelar e desfazer. Porque o nosso eu só é alguma coisa, tá certo? Quando situado dentro da presença do real e da sua própria presença real. Se você o isola, eu digo, mas como um eu isolado poderia ter história? Hã? Você vê que o eu de que fala Descartes é um eu atomístico. Ele diz, eu penso, logo existo, e esta frase é verdadeira no instante que eu a penso. Eu digo, quanto tempo dura esse instante? Se transcorreu algum tempo, tá certo? Então você entendeu que além do seu eu existe alguma outra coisa que se chama tempo. E se não transcorreu tempo nenhum, isso simplesmente não aconteceu. Mais ainda, penso logo existe. Esta frase é verdadeira no instante que eu a penso. Eu digo, ah, sim, mas também no lugar onde eu a penso. Né? Porque onde você pensou isso? Em lugar nenhum, então você não pensou. Então, quer dizer que a tentativa de construir o mundo a partir do eu ou da consciência humana destrói a própria consciência humana. E por que, que os filósofos caíram nisso? Caíram nisso por amadorismo, por inépcia. É? Por incapacidade, é certo? Ou falta de vontade, de confessar o real estado de coisas. E eu acho que assim, ao longo do tempo, quer dizer, o primeiro filósofo que restaura isso na sua plenitude é Leila Velha. Quer dizer, você lê o Leila Velha depois de você estudar Kant, Descartes, etc., etc., é como você despertar de um pesadelo. Agora, as pessoas que vivem dentro desse pesadelo e que, não obstante, querem levar uma vida moral, etc., eu digo, mas elas terminam todas loucas. Por exemplo, agora que eu estou aqui nos Estados Unidos, eu assisto muito mais filme americano do que antigamente. E vejo a infinidade de filmes que tem sobre adultérios. E os dramas terríveis do adultério. Né? Quer dizer, o sujeito descobre que a mulher dele olhou para um outro, pronto, caiu, meu mundo caiu. Ah, ela desejou o outro. Né? Eu digo, ué, mas ele não foi informado que as pessoas às vezes desejam os outros? Não, ele não sabia disso. Ele esperava realmente, né, que a mulher dele só pensasse nele, só tivesse olhos para ele, nunca tivesse uma atração por ele. Ele esperava isto, mas que idiota! Por isso mesmo que o Cristo, na hora que ele proíbe o adultério, ele diz que é para perdoar as pessoas, porque ele já sabe que elas vão fazer isso, porra. Tá, então, eu vejo a problemática do adultério separada da problemática do perdão é uma loucura. É uma abstração. E não tem solução, é só sofrimento. Não é isso? Então, onde vem isso? É o abstracionismo. É, vamos dizer, a separação entre a alma humana e a estrutura do real, a densidade do real. Quer dizer, o sujeito casa, mas ele não casou com uma pessoa de verdade. Né? Ele casou com um produto imaginário, que é uma espécie de espelho dele, né? Um espelho lisonjeiro. Né? Mais ainda, você vê que por exemplo, a fidelidade conjugal, ela faz sentido dentro de um contexto religioso que a criou. Quer dizer, o casamento passou a ser um sacramento. Então, é um compromisso que você assumiu perante Deus. Tá certo? Agora, você tira Deus da jogada e você põe lá um monte de homens e mulheres que acreditam que eles pelo simples fato de existir, eles têm direito àquilo. Né? Quer dizer, você acredita que tem direito à fidelidade da sua mulher? Você é louco. Quem você pensa que você é? Você merece dois chifres na cabeça, desgraçado. É? Quem merece a fidelidade é Deus, não é você. Agora, e Deus sabe que a pessoa vai falhar e por isso mesmo ele já diz que ele vai perdoar. Agora você não. Quer dizer, os direitos de Deus podem ser espezinhados milhares de vezes e ele sempre vai perdoar. Agora, os seus direitos não podem ser espezinhados nenhuma vez. Ora, então, quanto mais as pessoas levam a sério esse negócio de casamento, mais o adultério se torna o tema único, praticamente único da literatura universal. Existe o famoso livro do Denis de Rougemont, O Amor e o Ocidente, que trata precisamente disso. Diz por que quase todas as histórias têm adultério misturado? Porque, claro, as pessoas só pensam nisso e elas têm uma expectativa absurda de que elas merecem a fidelidade do seu cônjuge. Cada um acha isso. E, evidentemente, estão todos enganados. O que é isso aí? Subjetivismo. Então, se você recua na história, você vê que em outras épocas a tolerância e o perdão para essas coisas eram muito maiores. Mas à medida que você entra no mundo moderno, sobretudo depois da reforma protestante, aqueles mandamentos que tinham origem divina e que são dados numa hierarquia, você vê, os 10 mandamentos não são apenas uma coleção, eles são uma hierarquia, eles vão do principal para o secundário, são subitamente retirados deste contexto divino e colocados dentro de um contexto, por assim dizer, atomístico humano. Então vamos supor aqui, tem aqui um fulano comunista que casou com uma mulher feminista, mas ele acredita que ele tem direito à fidelidade conjugal dela e ela também acredita. Eu digo, por quê? Baseado no que você tem esse direito? Você não tem direito nenhum. Apagou lá de novo. Então, isso quer dizer, as pessoas nelas não estão... Apagou aí ou não? Continua. Foi só essa conexão aí que caiu. Então, essas pessoas estão vivendo num mundo de irrealidades. E quem botou elas lá dentro? Foram os filósofos. Foi Kant, foi Descartes. Quer dizer, o subjetivismo moderno colocou as pessoas, colocou cada ser humano no centro e no topo da realidade. E coloca o universo abaixo dele. Então, isso é a inversão total da realidade. Nós só temos o direito de falar a palavra eu se nós temos a consciência da presença total e da nossa presença. A presença total. Aí nós temos um eu. Quer dizer, o eu não é uma entidade substantiva que exista por si mesma. O eu é uma espécie de uma relação que nós temos com a realidade, na medida em que nós assumimos esta realidade, tá certo? E agindo e reagindo dentro dela, tá certo? nós nos tornamos cada vez mais sensíveis à presença. Aí sim nós temos um eu. Quer dizer, o verdadeiro eu é o efeito, é o produto de uma espécie de modéstia epistemológica do ser humano. Que é exatamente o contrário de toda essa tradição idealística moderna. Tradição idealística na qual os materialistas também estão incluídos. Mais tarde nós vamos tratar disso. Oito, outros exercícios. O professor foi deixando ao longo das aulas uma série de outras sugestões. Imaginar a vida de pessoas nossas conhecidas como um romance. Isto aqui é um negócio espetacular. Porque, primeiro, você vai vendo que a vida das pessoas tem uma forma. Né? Quer dizer, os vários fatos que sucedem a elas só adquirem sentido em face de tudo o que aconteceu antes e de uma expectativa do que vem depois. Ou seja, não há apenas uma sucessão, mas há efetivamente um drama. E esse drama surge porque as pessoas, além de serem aquilo que elas são presentemente, elas querem ser alguma coisa. Mesmo que seja apenas querer continuar sendo o que são agora. Elas podem querer ser o que são agora, mas a vida pode forçá-las a mudar. Então, por exemplo, você pega o sujeito mais rotineiro, mais burguês, mais banal que tem, e coloca o sujeito no meio de uma crise, de uma revolução, de uma guerra. Tá certo? E o sujeito está lá vivendo na sua repetitividade plácida e medíocre, e de repente ele é botado dentro de um campo de concentração. Pronto, acabou. Não é isso? Então, o que acontece, os fatos que acontecem, mesmo que venham de fontes absolutamente aleatórias, se incorporam na vida de cada um como elementos de um enredo dramático. Não é isso? E, de certo modo, cada pessoa que você conhece tem o direito de ser tratada como personagem desse drama. Ele tem uma vida própria. Ele pode contar a sua vida. E os fatos da vida têm para ela um significado. Mesmo que seja um significado ilusório. Porque se for um significado ilusório, isso não significa que essa ilusão não exista mesmo e que não tenha para ela, dentro do drama da sua vida, um papel específico. Então, de quantas pessoas em torno você é capaz de contar a vida? Você vê que, em geral, a compreensão que você tem das pessoas em torno é meramente esquemática e não é dramática. Você não as entende como personagens de um drama como elas mesmas se entendem. Você entende, as entende como personagens ocasionais de cenas separadas. E estas cenas você incorpora ao seu próprio drama. Enquanto você faz isso, você está no egocentrismo. Você está na ilusão egocêntrica. Você só sai disso se você tentar contar a vida das pessoas, como você conta a sua. Não é isso? Então, você, quando conta a sua vida, você tem um sentimento de unidade do seu personagem, desde o começo até o fim. Pelo simples fato de você conta agora cenas que se passaram quando você era bebê. Bom, era você esse bebê. Quer dizer, o eu que está contando a história agora é o mesmo eu que você coloca dentro do bebê, de tal modo que ele fale. Não é isso? Mas raramente você concede esse privilégio aos outros. Então isso significa o seguinte: você está num mundo onde existe somente um eu e existem personagens ocasionais que vão compondo o seu eu. Eu digo, mas será que a vida é realmente assim? Não pode ser, porque cada uma das pessoas acha que tem um eu, porra. Só de você fazer isso, você tentar contar a vida das pessoas, você vai ver como esse seu horizonte vai se enriquecer. Tá certo? E como as pessoas em torno começam a ser mais reais para você. Isso é um exercício que todo romancista faz. O romancista lê lá uma noticinha, né? Fulano matou não sei quem, não sei quem. Ele imediatamente começa a imaginar tudo para frente e para trás. Como começou essa história. Hã? E isto fez da arte do romance um instrumento cognitivo formidável. Muitas vezes os romancistas entendem as coisas melhor do que os filósofos. Você vê, no século XIX, quando estava todo mundo dizendo besteira, enquanto a filósofa está dizendo besteira, tinha lá Dostoiévski que entendia mais ou menos as coisas como elas eram. Outro exercício, a partir de um romance conceber um roteiro de filme, e vice-versa. Transforma o filme em narrativa verbal e a narrativa verbal em filme, ou em peça de teatro. Isso aqui serve, vamos dizer, para, sobretudo para você entender o que é a narrativa em si e o que é a sua tradução, ou condensação em símbolos, que podem ser símbolos visuais, corporais, como no teatro, ou visuais, como no cinema. Quarto exercício. Exercício de aceitar tudo o que nos acontece sem queixas e lamentos. Apenas referido para ser feito mais tarde. Quer dizer, isto, é claro, esse exercício é um pouco mais complicado. Tá certo? Ele se desdobra numa série de outros. Um deles é você imaginar que tudo o que lhe acontece é responsabilidade sua. Não é, na verdade não é. Isso é falso. Esse é um exercício construtivo, tá certo? Mas você vai imaginar como se tudo o que lhe acontece fosse o seu karma. Digo, olha, se tudo o que me acontece fosse o meu karma, então só eu poderia ter um karma e os outros não têm karma nenhum. Porque tudo acontece em função da minha ilustre pessoa. Então isso é falso. Tá certo? Mas esse exercício é bom para você depois você fazer o lado comparativo. Você se imaginar como se você fosse uma vítima inerme dos acontecimentos. E tudo são os outros que fazem. E nada é você. Então aí você vai ter essas duas perspectivas opostas, as duas falsas, tá certo? Mas em algum ponto elas têm uma tensão. E é nessa tensão que está a realidade das coisas. Audição de peças de música é com a noção de que a música é, por excelência, a arte da continuidade, sendo o objetivo conseguir memorizar e reproduzir a peça tal como a ouvimos. Olha, uma música é uma sequência de experiências sensoriais e emocionais muito bem organizada. Cada vez que você decora uma música, você tem uma sucessão de experiências emocionais que pode te servir mais tarde de modelo para você perceber outras harmonias na vida mesma. Por exemplo, você identificar quando as coisas estão acontecendo com um ritmo, né, que imita ali, sei lá, a terceira sinfonia de Beethoven, a quarta sinfonia de Brahms, etc, etc. Ou seja, você aprender a pegar a tonalidade musical das situações reais. Quer dizer, quanto mais música você tiver na memória, ótimo. Isso não tem nada a ver com análise musical, não tem nada. Tem muita gente que estuda música a vida inteira e nunca parou para pensar numa coisa dessa. Leituras pontuais foram sendo sugeridas para agora ou para depois, com fins vários. Marx Rebelo pela correção do português, Origens Lessa para compreender que a vocação não se pode opor aos nossos deveres, Lima Barreto para perceber o ambiente de degradação moral onde estamos inseridos e que exige a nossa corrupção, François Mauriac, Stendhal, Balzac, Dostoiévski, para ver. Ora, a arte do romance, assim, vocês devem ler todos os grandes romances, todos. Tá certo? Porque isso aí, isso compõe, quer dizer, a variedade dos modelos de vida com a qual você pode depois compor, contar a vida dos outros e a sua mesma. Quer dizer, o senso, vamos dizer, da dramaticidade das várias vidas. Esse é um dever que você tem. Escuta, isso aqui é imposto pelo segundo mandamento, gente. É? Amar o próximo como a ti mesmo. Eu digo, mas como eu posso amar o próximo como a mim mesmo se eu não o compreendo como a mim mesmo? Se eu não dou ao desgraçado sequer o direito de ser um eu? Tá entendendo? Você tem obstáculos cognitivos ao exercício do segundo mandamento. Então, de tudo isto, o que nós estamos expondo nesta primeira parte do curso, partindo geralmente do material literário, claro que não é um estudo literário, não é um estudo de letras, tá certo? Isso aqui é um conjunto de instrumentos de percepção. Tá certo? E é justamente este conjunto que dará para você mais tarde o verdadeiro peso, a verdadeira importância do que os filósofos estão dizendo. Não é possível ter acesso aos filósofos se você não tem esta base imaginativa. É absolutamente impossível. Quer dizer, um indivíduo com uma base imaginativa tosca, pobre, seca, que começa a ler Platão, Aristóteles, etc., ele só vai fazer besteira. Quer dizer, primeiro ele tem que ampliar um pouco a dimensão da sua alma. Tá, né? E para daí ele poder entender com o que ele está falando. Neste sentido, eu queria sugerir um outro exercício. Todos os exercícios não são exercícios que serão corrigidos em aula, ninguém vai ter nota por causa disso. A maior parte dos exercícios são praticados apenas na solidão da sua mente, mas faça o que fez o Mário Chainho, faz a lista. E, quando surgirem dificuldades, tente enfrentá-las através desse exercício. O exercício que eu ia sugerir hoje é o da que eu chamo de biblioteca imaginária. A biblioteca imaginária é o seguinte, é você fazer a lista de todos os livros que você vai ler pelo resto da sua vida. Então, é claro que você não vai conseguir. É claro que vão ficar faltando livros. Porque, para você fazer a lista dos livros que você vai ler o resto da sua vida, você já precisaria saber os títulos deles, ou seja, você já precisaria ter alguma informação sobre cada um desses livros. E essa informação você não as tem, frequentemente vai faltar coisa, tá entendendo? Então, você vai ter que estar permanentemente completando isto. Tá certo? Porém, você tem um certo universo de interesses, coisas que você, áreas do conhecimento em que você pretende se desenvolver ou aonde você tem algum enigma a resolver. De preferência, escolha as suas áreas de conhecimento, não pelo interesse superficial que tal ou qual disciplina ou arte lhe sugere. Assim, eu gosto de música, eu gosto de história. Não é assim, não é assim. Você parta das questões que realmente são importantes para você, existencialmente. E essas questões vão te dar o nome das disciplinas respectivas que as estudam, ou onde você pode encontrar alguma dica para elas. Trata-se de fazer com que o seu universo de estudos ele se expanda e se desenvolva, tá certo? Precisamente no sentido em que a sua alma está se desenvolvendo, sua verdadeira pessoa está se desenvolvendo, de modo que não haja esse abismo entre a personalidade real e o universo intelectual. Abismo que é, as escolas fomentam assim até o último. Elas não só abrem o abismo, como colocam um muro de chumbo entre uma coisa e a outra. E na medida que coloca esse muro, como coloca essa separação, o efeito imediato é a estupidificação. Mais ainda, às vezes essa estupidificação é exigida como prática disciplinar. Eu não estou exagerando, não é caricatura nem nada. Você partindo das informações que você tem, tá certo? Atualmente, sobre livros que você não leu, mas que lhe parecem importantes, você começa por fazer a lista deles. E por definir mais ou menos as áreas de perplexidade, tá certo? nas quais você precisa de auxílio para saber mais e poder resolver lá as suas dúvidas. Em seguida, você vai buscar as bibliografias essenciais dessas áreas. Tá certo? Hoje você na internet, você encontra bibliografia de praticamente tudo, certo? Mas existem bibliografias especializadas. Existem publicações periódicas que atualizam a bibliografia. Você, claro, de início você vai ficar perdido num mar de títulos, não só de livros, mas também de trabalhos acadêmicos ainda não publicados em livro. Para simplificar a coisa, eu sugiro que você pegue a bibliografia final dos Great Books. Né? Naqueles volumes introdutórios do Great Books, chamado The Great Conversation, onde você tem The Great Ideas, existe uma bibliografia final que é de os livros mais importantes que tratam daquelas questões que estão colocadas no índice do Great Ideas. Eu creio que vai dar ali uns 1.500, 2.000 livros. Né? Aqui é um bom começo. Você vai ver que tem áreas inteiras que não vão te interessar. Então você já vai excluir. Em seguida, você vai procurar os livros que tratam da história dessas disciplinas. Por exemplo, você se interessa, sei lá, ciências sociais, sociologia, muito bem, você vai pegar uma história da sociologia. Você não precisa ler tudo, você só vai pegar os nomes dos autores dos livros. E você vai completando a sua lista. Como se você fosse comprar todos aqueles livros. Imagina que você tem muito dinheiro, tá certo? E que você vai procurar várias livrarias e você vai compor, tá certo? Fisicamente, claro que você pode passar o resto da sua vida compondo, eu estou até hoje compondo a minha. Tá certo? É muito importante você prestar atenção nos elementos conflitivos que já tem nesta seleção. Porque cada autor de bibliografia ou cada autor de livro de história de uma disciplina, ele vai fazer a seleção que lhe parece certa. E às vezes pode fazer omissões medonhas. Tá certo? Onde houver essas dúvidas, onde o sujeito coloca, por exemplo, no centro da história da disciplina, este autor, tá certo? E o outro nem menciona o mesmo autor, digo, opa, aí você tem uma preciosidade. Por quê? Porque ali você tem, vamos dizer, um conflito de perspectivas. E esse conflito de perspectivas sempre se travam em torno de elementos muito importantes dessas disciplinas. Em geral, está ali, o coração do problema está ali. Quer dizer, aquilo que foi omitido por um e destacado por outro, falou, opa, aí tá, você tem algum negócio, né, importante. Né? Muitas vezes também você vê o que acontece com certos autores específicos que num primeiro momento não parecem ter importância dentro da história da disciplina. Por exemplo, se você pegar histórias da filosofia publicadas até, digamos, 1920, o espaço concedido a um cidadão chamado Karl Marx era relativamente modesto. Certo? Ninguém ia dar a ele um espaço como se dava a Platão, o Aristóteles, o Leibniz, não ia fazer isso. Mas aos poucos se desenvolve uma outra tradição filosófica marxista, no qual ele está colocado no centro. E essas duas tradições não têm muito como se encaixar, elas vivem numa espécie de conflito. Eu me lembro que há um livro do José Ferrater Mora, que é um autor eruditíssimo, autor do dicionário, um dos melhores dicionários de filosofia que existe, e o livro chama Filosofia Contemporânea. Então ele disse, olha, existem três tradições filosóficas independentes e praticamente incomunicáveis. Você tem uma tradição continental, onde predominava na época fenomenologia, existencialismo, etc, etc. Você tem uma tradição anglo-saxônica, que é da filosofia analítica, e você tem uma tradição marxista. Não tem como juntar isso aí. Então, se você pegar os autores que representam, os autores de história da filosofia que personificam cada uma dessas correntes, você vai ver que a hierarquia de importância que ele dá aos fatores é completamente diferente. Então, muita coisa que nos Estados Unidos, por exemplo, se chama filosofia, né? Quer dizer, dentro da tradição europeia, isso é uma coisa absolutamente irrelevante. Por exemplo, esses enigmas lógicos que eu falei, né? Aqui tem pessoas que dedicam a vida deles a isso aí, a destrinchar esses enigmas lógicos, né? Que pode ter uma importância técnica para a ciência da lógica, mas que filosoficamente é nada. Isso é precisamente o que eles vão chamar de filosofia. Eu considero um ambiente filosófico anglo-saxônico absolutamente psicótico, louco, louco, louco. Né? Graças a Deus, existem outras disciplinas. Às vezes o sujeito, para fazer boa filosofia, ele precisa estar fora de uma faculdade de filosofia, como, por exemplo, os críticos literários do mundo anglo-saxônico, que são filósofos maravilhosos. Você lê Kenneth Burke ou o Northrop Frye, eu digo, opa, aí tem muito mais filosofia do que na faculdade de filosofia. Então sempre tem esta saída, né? Ou Eric Fergen, né? Está na faculdade de Direito. Né? Mas o que se chama de filosofia aqui é uma atividade mais restritiva, centrada nos problemas da escola analítica, que são, na verdade, problemas de ordem lógica. Então, onde você nas bibliografias encontrar esses abismos, eu digo, opa, ali você tem uma coisa muito preciosa, porque você está lidando com o elemento contraditório, explosivo que tem dentro dessas disciplinas. Tá certo? À medida que você for compondo essa sua bibliografia, você vai fazer apenas uma lista de livros, né? Você pode até comprar esses livros, e sugiro que os compre mesmo, na medida que for possível. Eu lembro que tem livros que eu anotei um dia e comprei os livros 30 ou 40 anos depois. Por uma oportunidade, apareceu o livro na frente, estava mais barato, alguma coisa assim. Mas, sem isto, você nunca terá um senso de orientação nos seus estudos. Quer dizer, a biblioteca imaginária é praticamente o começo de uma vida de estudos. Tá certo? Essa biblioteca imaginária também lhe dará um outro negócio que eu chamo o repertório da ignorância. Quer dizer, o que eu não sei, mas preciso saber. Se você sabe que você não sabe algo, então algo a respeito você já sabe. O suficiente para saber que lhe falta conhecimento a respeito. E este repertório da ignorância será precioso, né, no momento em que, confrontado com determinadas questões, você pode ter, vamos dizer, um esquema do que você precisa saber para resolver aquelas questões. Você vê, quando o Eric Fergen, no livro Reflexões Autobiográficas, ele vai contando a formação dele, você vê que ela foi todinha feita nesta base. Os elementos, vamos dizer, da base da consciência que ele tinha, dos elementos que lhe faltava incorporar para poder resolver as questões que o atormentavam. E note que o repertório que ele abriu foi enorme. Se você vê assim, os diferentes estudos a que ele foi se dedicando, inclusive em diferentes lugares do mundo, né, quando ele passa, sei lá, um ou dois anos na França, tentando incorporar os elementos de literatura francesa, né, eu digo, mas que outro cientista político fez isso? Eu digo, pô, para eu entender esse negócio aqui, eu preciso ir lá ler Balzac, Stendhal, mais isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. E ele chegou a ter um conhecimento de literatura francesa monstruosamente extenso. E tudo isso o ajudou mais tarde. Né? Ao mesmo tempo, quando veio para os Estados Unidos, vou estudar aqui a Constituição Americana. Aparentemente, uma coisa não tem nada a ver com outra, mas essas coisas se uniam, não no nome de uma disciplina, ou não numa, vamos dizer, numa carreira acadêmica já pré-determinada, mas se unificavam nas questões e nos problemas. Quando ele colocou o grande problema da vida dele, ele mesmo disse, foi a origem das ideologias de massa contemporânea. Que esse problema aparece para ele, não como um problema acadêmico, mas como um problema existencial. Quer dizer, ele estava na Áustria, quando teve a ocupação nazista, ele teve que sair correndo, praticamente ele saiu pela porta dos fundos, quando a Gestapo estava na porta da frente. Então, não era um problema acadêmico, era um problema real. Por ser um problema real, isto garante, vamos dizer, o interesse genuíno que ele tinha na questão. Tá certo? Então, esta proximidade física que tinha do problema e, ao mesmo tempo, o recuo que ele consegue dar até perceber a infinidade de elementos que ele precisa ir estudando para chegar a resolver aquilo, isso nos dá, vamos dizer, a medida real do que é uma vida de estudos, marcada, vamos dizer, pela paixão intensa de resolver certas questões e, ao mesmo tempo, pela isenção, pela idoneidade com que o indivíduo se afasta da sua problemática, do seu problema imediato, para tentar ver a coisa numa perspectiva imensamente maior. O exercício de formação da biblioteca imaginária permite fazer isso aqui. Muito bem. Quantas horas já foi aí? Então, vou passar aqui a responder algumas perguntas. João Almeida, gostaria que o senhor discorresse mais ou indicasse alguma leitura sobre como fazer a transposição da experiência sensorial da música para outras áreas da realidade, especialmente em nossos relacionamentos interpessoais. A música é uma experiência muito, muito peculiar, porque até escrevi mencionei isso num artigo, pelo fato de que existe a tal da surdez tonal, quer dizer, o sujeito que não percebe uma melodia, embora ele perceba todas as notas, quer dizer, não consegue perceber a unidade da melodia, né? Uns testes recentes mostraram que não só as notas ouvidas por um sujeito normal e pelo afetado de surdez tonal são as mesmas, mas as áreas do cérebro que são ativadas durante a audição são também as mesmas. Ou seja, o seu cérebro percebeu a melodia, foi você que não percebeu. Então, aí, como dizia o Victor Zucker Kandel, a música se revela um experimento de tipo muito peculiar. Onde existe a apreensão de algo que vai além das estimulações sensoriais recebidas. E por isso a música, vamos dizer, abre uma porta para o reino dos significados, que vão para muito além dos signos. Tá certo? E, por exemplo, você conseguir fazer analogias musicais com certas situações vividas. Você perceber, por exemplo, o ritmo com que as coisas se passam. Não é isso? Claro que na vida os ritmos são muito mais variados do que na música. A música é uma espécie de condensação dos ritmos e melodias da vida, né? Não parece simplificado e depurado dos elementos acidentais. Mas, por baixo da variedade dos elementos acidentais, existe um andamento musical. Existem harmonias, etc, etc. Por exemplo, na fala ou na escrita. Não é isso? Analogia que você pode fazer, por exemplo, entre, sei lá, se você lê, por exemplo, um sermão de Bossuet, que você pode fazer facilmente uma analogia com certas composições de Bach, por exemplo, porque o ritmo é mais ou menos o mesmo. isso aí pode ser desenvolvido até as últimas consequências, até uma espécie de percepção musical da realidade inteira. Se você quiser saber algo a mais sobre isso, eu sugiro, né, o livro do Victor Zuckerkandl, Sound and Symbol. Esse é um dos grandes livros da humanidade. Vamos lá, outra pergunta. Aqui, o Leonardo Torres pergunta: o que fazer para vencer a timidez? Eu digo, depende, você tem certeza que a sua timidez deve ser vencida? Eu nunca tive esse problema, sempre fui de uma cara de pau exemplar. Né? Exceto em certas situações muito específicas, que eram constrangedoras por si mesmas. Né? Mas, se você quer vencer, vamos dizer, a timidez simplesmente na esfera social, é claro que você vai desagradar muita gente. Não é isso? Porque você pode forçar as coisas para você se impor em certas situações. Tá certo? Mas, por exemplo, já na esfera amorosa, você não pode fazer isso, porque senão você vai ofender e botar as moças tudo para correr, fica bem. Tá entendendo? Você não pode ser muito atrevido com elas. Né? Mas o grande problema com a timidez é a ilusão, é a mesma ilusão do eu que a gente tinha no começo. Da qual a gente estava falando no começo. Né? Você está se vendo como um eu e está se vendo todos os demais como forças inibidoras que se voltam contra este eu. Mas com que direito você faz isso? As pessoas são todas eus. Né? Cada uma delas está no centro do seu próprio mundo. Né? E raríssimas dentre elas concedem aos demais a chance de também ser eu. Eu acho que uma boa maneira de você vencer a timidez é o amor ao próximo. O amor ao próximo faz com que as pessoas deixem de ser estranhas. E se elas não são estranhas, acaba a razão do medo. Agora, a pessoa não consegue vencer a timidez, por quê? Porque ela acha que a timidez é um problema dela. E quanto mais ela se preocupa com ela, menos ela vai ter amor ao próximo. E daí as pessoas vão ficar mais esquisitas ainda. Então, eu sugiro que você faça isso. O seu problema é timidez ou falta de amor ao próximo? Tem muita gente tentando ensinar os outros a vencer a timidez, tem uma série de técnicas de autoajuda, tá certo? Mas eu acho que todas essas técnicas, elas fortalecem o egoísmo e pegam um sujeito tímido, ostensivamente tímido, tá certo? E transformam num tímido disfarçado em cara de pau. Porque tem muita gente que é, vamos dizer, agressiva, até inconveniente, e na verdade é um tímido disfarçado. Então, se a timidez é colocada como um problema, bom, então muito bem, então você está no centro do problema. Experimenta sair do centro. Para ver o que acontece. Você pega pessoas que estejam sofrendo e tenta se interessar pelo problema delas. Perguntar, ouvir, é certo? Você vê que nessas horas você deixa de ser tímido, você não é tímido mais. Por quê? Porque você saiu do centro, agora o problema é dela. Está entendendo? Então, desde que veio ao mundo a civilização burguesa, cada pessoa começou a se dar demasiada importância, né? Achando que ela veio ao mundo, né, para obter tais ou quais satisfações, e que ela tem direito àquelas satisfações. E, naturalmente, isso aí dá uma infinidade de frustrações, porque isso nunca dá certo, isso nunca funciona. Né? Quando você pensar em timidez, lembra assim, a vida dura pouco. essas pessoas todas daqui a pouco estarão mortas. E eu posso sentir falta delas. Então deixa eu fazer algo por elas enquanto elas estão aqui. Porque assim, quando elas morrerem, eu não vou ficar com aquela tristeza, né? Então, qual é a solução da timidez? É a bondade, é o amor ao próximo. Na hora que você colocar o outro primeiro, você esquece a sua timidez. É a coisa mais simples do mundo. Né? Aliás, esse é um outro exercício. Né? Experimente durante alguns meses ser tão atento e tão cuidadoso e tão generoso com cada pessoa que você encontrar. Tá certo? Que a sua passagem pela vida dessa pessoa faça alguma diferença. Experimenta isso. Né? Mesmo que você não queira. Você é a pessoa mais chata do mundo, faça a abstração da chatice dela. E faz de conta que você é a solução dos problemas dessa pessoa. Ele fala, não interessa quem você é, não interessa de onde você veio. Em mim você vai encontrar atenção, reconforto, bondade, etc. Seja você quem for, você pode ser o pior bandido. Faça isso com todo mundo, não põe exceção. Claro, você não vai aguentar viver assim o tempo todo. Se você fizer esse exercício, isso, uma parte disso vai se incorporar na sua maneira de ser permanente. É claro também que quando você for tão atencioso e bondoso com as pessoas, muitas delas depois vão abusar de você. Mas, como parte do exercício, ela não tem importância. Se elas abusarem, é problema delas. Elas estarão fazendo mal, elas só vão se prejudicar a si mesmas. Então, você, durante um tempo, você faça a abstração dos seus próprios interesses. E faz de conta que você é assim, é um balcão de reclamações. Então, todo mundo vai vir com algum problema e todo mundo vai sair satisfeito. Dê o melhor de si nisso aí. Durante algum tempo, você vai ver a diferença que isso vai fazer para o resto da sua vida. Mas tem que ser com todo mundo, não pode falhar nenhum. Pode ser o maior chato de galocha. Claro que você vai ter alguma satisfação sua, pessoal, nisto. Você tem todo o direito de você, durante esse tempo, pensar, mas como eu sou um sujeito educado, como eu sou um sujeito bom. Claro, faz parte, é um prêmio subjetivo que você vai ter disso aí. É apenas um exercício. Faça isso durante um mês. Você nunca mais vai ser o mesmo depois. Érico, boa tarde, senhor. Nessa perspectiva que o senhor falou de que aquilo que existiu existirá sempre e não pode voltar a nada, pergunto. A onipotência de Deus, então, não existe? Se ele, por um ato de vontade, voltasse atrás nos seus atos, não estaria, então, estabelecendo o caos? Certamente estabeleceria, mas ele não vai fazer isso. Veja, a onipotência de Deus não é a onipotência do absurdo. Deus não pode deixar de ser Deus. Deus não pode negar a sua própria natureza. O que você está supondo, vamos dizer, é a onipotência do arbitrário total. Mas se fosse arbitrário total, não seria onipotente. Onipotência é a capacidade de fazer o que você quer e não de fazer qualquer coisa. A onipotência total do arbitrário corresponderia à impotência total, porque Deus não teria o domínio sequer de si mesmo. Se ele pode mudar de ideia a qualquer momento, a respeito de qualquer coisa, ele não tem nenhum controle de si mesmo. Então não tem poder sobre si mesmo. Mas, vamos dizer, a Bíblia está repetindo todo momento, Deus é fiel, Deus não volta atrás. Então, se ele não volta atrás, esse tipo de onipotência ele não pode ter. Porque é a onipotência do arbitrário, e o arbitrário não pode ser onipotente. Lembre-se, onipotência é o poder de fazer o que você quer, de acordo com quem você é, e não de fazer qualquer coisa. Não confunda onipotência com arbitrariedade, ou com o próprio caos. Clóvis Barbosa Neto. Caro professor, conforme o senhor disse nos vídeos de apresentação do discurso, o próximo ano será totalmente dedicado a Platão e Aristóteles. O senhor ainda tem isso em mente? Explica o porquê da pergunta. Nas reflexões autobiográficas, Erich Vogel diz que só se pode compreender aqueles autores lendo no original, isto é, em grego. Não, isso não é verdade. Você precisa saber algo do grego para você poder tirar dúvidas. Mas note bem que um dos melhores comentadores de Aristóteles, que foi Santo Tomás de Aquino, nunca leu uma palavra de grego. Ou seja, o texto original não é onipotente. Todo texto tem uma infinidade de nuances que você nunca vai pegar. Quer dizer, o importante não é a total fidelidade ao texto, porque essa total fidelidade é utópica. Ela é utópica e ela é desnecessária. Você tem que pegar certas estruturas gerais da experiência que possam ser repetidas. Claro que depois você pode ir aproximando isso, vamos dizer, da fidelidade ao texto. Mas esta aproximação com o detalhe semântico do texto é uma assíntota. É uma aproximação, você nunca chega lá. Tá certo? Assim como, note bem, isso não se aplica somente ao texto. Você pode compreender uma pessoa qualquer na totalidade dos seus processos interiores, da sua vida, você não pode compreender. Agora, se você busca essa totalidade quantitativa, você perde o senso da estrutura e da forma integral. Quer dizer, isso aí é um problema sem solução. Ou nós somos fiéis às linhas gerais da estrutura, nós pegamos o sentido da forma que tem a pessoa, ou a forma que tem, vamos dizer, a forma mente de Platão, a forma mente de Aristóteles, ou você vai se deter nos últimos detalhes do texto e você vai perder a forma mente, e você vai achar uma infinidade de problemas que não acabam mais. É o que acontece, por exemplo, com Werner Jaeger, quando ele tentou reconstruir a evolução do pensamento de Aristóteles a partir, vamos dizer, da cronologia dos textos. Ele chegou a certos enigmas absolutamente insolúveis. E deu por quê? Porque os textos de Aristóteles não foram escritos para que alguém reconstituísse a evolução intelectual de Aristóteles. Aristóteles nunca escreveu sobre a evolução intelectual de Aristóteles. Ele escreveu sobre a física, sobre a metafísica, sobre a sociedade política, sobre os animais, sobre os meteoros. Ele escreveu sobre essas coisas. E é isso que ele queria que você entendesse, e não a evolução intelectual de Aristóteles. É? Claro que algo dessa evolução você pode pegar, mas ela nunca é o problema. Quer dizer, quando o estudioso gira a atenção desde os objetos que o filósofo está tentando lhe mostrar para a própria pessoa do filósofo ou para a estrutura interna de percepção do filósofo, ele mudou de assunto. Está compreendendo? Então, se você está usando um livro escrito sobre o assunto X para você entender o assunto Y, meu filho, você vai errar, necessariamente. Muitas vezes, para você entender o que Aristóteles está dizendo sobre isto ou aquilo, você precisa ignorar a evolução intelectual de Aristóteles. Por exemplo, quando ele diz, ah, tal animal se comporta assim, assim, assim, né? Aristóteles tem uma série de descrições da conduta dos animais, isso é uma coisa maravilhosa. Ele lá está pensando em evolução intelectual de Aristóteles, né? Ele está falando do crocodilo, está falando do crocodilo, está falando do cisne, está falando do cisne, está falando da águia, está falando da águia. Pô. É nisso que tem que prestar atenção. E isso é que é compreender Aristóteles. Agora, se você gira e transforma o próprio Aristóteles em um objeto de estudo, certamente não é isso que ele queria. Senão ele teria escrito uma autobiografia. É? Está compreendendo? Então, esses problemas filológicos de exatidão na interpretação do texto, muitas vezes eles são uma perversão cognitiva monstruosa. Agora, algo de grego você precisa saber, é claro. Você nunca vai saber o grego como você sabe sua própria língua. Nunca. É? Por quê? Porque você não pode ouvir esta língua sendo falada numa sociedade realmente existente. Quando você fala que é uma língua morta, você quer dizer, bom, eles não estão mais usando essa língua pragmaticamente para comprar, vender, casar, namorar, xingar. Não estão mais usando para isso. Ela só existe nos textos. Tá certo? Então, você jamais vai chegar a dominar essa língua como você domina a sua ou qualquer outra língua atual. Então, você já está separado dela por este aspecto. Né? Agora, o que garante a sua possibilidade de compreender o que Aristóteles ou Platão disse não é a infinidade de técnicas filológicas desenvolvidas para a leitura dos textos de Platão e Aristóteles. É a permanência dos objetos dos quais eles estão falando. Hã? Então, aqui, Aristóteles diz alguma coisa sobre o elefante. Então, eu pego lá o texto de Aristóteles e digo, ah, aqui ele usou, né, o verbo, né, não sei o quê, aqui está o... Este, vai ver o sentido da palavra. Eu digo, mas escuta, mas cadê o elefante, porra? Se Aristóteles esquematicamente diz algo sobre o elefante, e eu posso ver o elefante e estou vendo a mesma coisa que ele disse, eu entendi Aristóteles perfeitamente. Eu entendi o que ele disse. Então, o próprio Voegelin, ele usa muito mais este método que eu estou dizendo do que o método filológico. Claro, às vezes surge algum problema filológico e você vai ter que pedir socorro para os filólogos, sim. Porque você não está entendendo o sentido da palavra que o camarada usou. Então você vai precisar, e não só ir no original, mas você vai precisar ter um dicionário, você vai precisar ter algum estudo específico sobre aquela palavra. Isso vai acontecer algumas vezes. Mas esse não é o principal problema na compreensão dos filósofos. Eu conheço gente que passou a vida inteira analisando esses textos e jamais prestou atenção no objeto do qual eles estavam falando. Então eles criaram uma forma eruditíssima de burrice. Não é o que se pratica na USP. Quer dizer, na melhor das hipóteses, o que se pratica na USP, o que se praticava nas primeiras gerações da USP. Hoje não se pratica nem isso. Hoje, quando você lê esses Vladimir Safatli e outros, fala, bom, desses aí, ali não tem mais nada. Acabou. Mesmo que você esteja fazendo um estudo histórico da filosofia, quer dizer, você tem uma sequência temporal de filósofos que trataram de vários assuntos, etc, etc, etc. Se você focar a sua atenção nas filosofias em si mesmas ou nos textos em si mesmas, você nunca mais vai entender nada. É? Porque todo mundo que diz alguma coisa, diz a respeito de alguma coisa. Se esta coisa for inacessível, exceto pelo próprio texto, o texto será incompreensível. É a unidade do objeto, a unidade do mundo, que permite que você entenda o que se diz sobre ele. Tá certo? Então, vamos dizer, o meu método aqui é o método antifilológico. O que não quer dizer que eu não use dicionário. Você vê lá no meu estudo Aristóteles, está cheio de consultas que eu tive que fazer a dicionários, a filólogos, etc., para esclarecer o que Aristóteles está querendo dizer. Mas isto, nenhum momento isto foi mais importante do que a atenção ao tema que ele estava falando. E o tema, vamos dizer, são usos da linguagem em contextos diferentes para dizer coisas diferentes a públicos diferentes. Isso existia só no tempo de Aristóteles? Isso é acessível através dos textos de Aristóteles? Não, isso é a nossa experiência todo dia. Você liga a televisão, as pessoas estão falando. Você tem discurso do parlamento, as pessoas estão falando. Estou eu aqui falando. Então, você tem a experiência da comunicação humana. E é este o objeto do qual Aristóteles está falando. Então, interessa muito mais você pegar esquematicamente o que Aristóteles disse e conferir com o objeto do que você ficar esmiuçando o texto de Aristóteles. A não ser, vamos dizer, que você tenha pela filosofia um amor errado. Quer dizer, a filosofia é a busca da sabedoria. e não a busca do conhecimento dos textos. O Zerto Janotti, tá certo, que é um dos camaradas mais altamente incompetentes que já atuaram no campo da filosofia, ele diz que a filosofia é uma atividade, né, de textos. Eu digo, ah, é? Então, quer dizer o seguinte, quer dizer, Aristóteles, quando ele estudava a sociedade política, ele estava interessado em textos. Né? Não havia um governo efetivo, não havia guerras, não havia pessoas, era só textos. Quando ele estudava os animais, né, ele pegava os escritos dos crocodilos, as falas das cobras. Eu digo, mas que estupidez, que texto é isso? Que masturbação mental medonha é essa? A filosofia está falando da realidade do mundo, está falando da presença total, meu Deus do céu. É? E muitas vezes, se você tem um conhecimento deficiente do texto, mas você tem uma boa percepção do objeto, você vai entender o texto perfeitamente. E quando você for verificar nos detalhes filológicos, você vai ver que você percebeu exatamente o que está dizendo. Você vê, grandes estudiosos cometem erros monstruosos por causa disto. Você veja, Enrico Berti, um dos grandes estudiosos de Aristóteles, ele comete um deslize monstruoso, tá certo? Ao analisar a questão da retórica, porque ele se apega, mas é o sentido de determinadas palavras, em vez de olhar para o exercício efetivo da retórica na sociedade. Então, ele diz, não, é um erro você dizer que a retórica visa a verossimilhança, porque a palavra tal, patati, patata, patata, eu digo, tudo bem, está tudo isso muito bem. Só que é o seguinte, você vê qualquer orador falando sobre o que quer que seja, ele está apelando sempre ao verossímil. Isso é aquilo que a plateia já acha que é verdadeiro. Ele não coloca a veracidade disto em questão. Quer dizer que o retórico não pode ferir as crenças da plateia. Ele tem que raciocinar a partir delas. Isso acontece na realidade, não nos escritos de Aristóteles. Né? Então, se Aristóteles usou uma palavra que talvez não fosse muito adequada... Bom, Aristóteles falou errado, mas eu entendi o que ele quis dizer. Porque ele está falando de uma coisa que eu também conheço. Entendeu? Quer dizer, basta ligar a televisão, ver um discurso eleitoral, ver um vendedor vendendo alguma coisa. Tá certo? E você vai perceber que a base da argumentação dele é sempre o verossímil. O que é o verossímil? É aquilo que o seu ouvinte acha que é verdadeiro. Agora, eu não poderia justificar isso, vamos dizer, pelos detalhes semânticos do texto de Aristóteles. Mas posso justificar pelo fato de que Aristóteles estava olhando para os oradores do seu tempo, e eu olho para os oradores do meu tempo e vejo a mesma coisa. E, no entanto, eu não posso negar a competência de Enrico Berti. E muitos outros. Né? Quando, veja, Chaim Perlman. Que a Império não consegue perceber a diferença entre retórica e dialética. Para ele é tudo a mesma coisa. Tem o que ele chama lógica dura, lógica mole. Né? Mas, você veja, um filósofo tentando, né, discutir alguma coisa, e um vendedor tentando vender alguma coisa, estão fazendo duas coisas completamente diferentes. E é disso que Aristóteles está falando. Ainda que, às vezes, Aristóteles se equivoque nos termos, se não esqueça que os textos de Aristóteles são rascunhos, e, portanto, ali não pode haver uma precisão muito grande. É? Se eu vou me ater ao detalhe das palavras que ele usou, eu vou me deixar enganar. Porque ele se enganou. Ele está querendo dizer uma coisa, disse outra. Como é que eu sei isso? Porque eu estou olhando para o mesmo objeto. Está entendendo? Então, quando eu dei esse exercício de você ler um parágrafo filósofo, e você tentar preencher aquilo com o seu conteúdo existencial, imaginativo, etc., etc., o exercício é esse, você vai focar não no texto, mas no objeto, na coisa do que ele está falando. Não se esqueça que boa parte da atividade acadêmica não tem outra finalidade, tá certo? Senão você agradar o professor e tirar uma boa nota. Não tem nada a ver com a realidade aquilo. Você está entendendo? Quer dizer, é como você comparar, por exemplo, né, exercícios numa academia de arte marcial com uma briga de rua. Né? Além dos exercícios, você está querendo demonstrar que você tem uma boa técnica, etc. Você não quer bater em ninguém, você está entendendo? E você também não está com medo de que as pessoas vão te matar ali dentro. Agora, se for uma briga de rua, você tem que... Bom, esse cara pode me matar aqui, só deixar ele me bater até o fim. Né? Ele começa me dando um muro, termina me dando um pontapé, vai me matar. Então, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, os exercícios escolares são... Escola, na maior parte dos casos, quer dizer, ela é um ambiente teatral que imita a realidade, mas não é a realidade. Não é isso? Por exemplo, os exercícios de matemática que você faz na escola não vão ter nenhum efeito sobre a sua conta bancária. Não é isso? Então, a escola é um ambiente teatral propositadamente construído para imitar certas circunstâncias da vida sem os riscos reais da vida. Não é isso? Por exemplo, você imagina que eu vou aprender boxe com o Mike Tyson. Ó, professor, ele vai me dar umas porradas, evidentemente, mas ele vai moderar as porradas, porque senão ele mata o aluno e daí eu não pago mais mensalidade. Né? Agora, vamos supor que eu encontro o Mike Tyson na rua e xingo a mãe dele. É a situação completamente diferente. Não é isso? Então, isso significa que boa parte da atividade acadêmica ela é alienante por si. Então, as ciências, o estudo, etc., etc., em última análise, ele visa a realidade, a compreensão da realidade. Porém, o treinamento que você obtém para isso nas escolas te afasta da realidade. E você continua o resto da vida, né, se dedicando àqueles rituais escolares, acreditando que está fazendo ciência. Isso é um ledo engano. Quem julga o teu trabalho na escola é o professor. No exercício real do conhecimento é a própria realidade. Então, nós podemos, vamos dizer, atenuar esse caráter artificial e teatral da escola, porque aqui também, afinal de contas, é uma escola, né? Nós podemos atenuar isto fazendo com que em todos os exercícios, em todos os estudos, as pessoas lembram da realidade e ver que elas não estão aí para ser julgadas por mim. Né? Eu não vou lhes dar uma nota, meus filhos. É? Claro, posso dar implicitamente na minha cabeça. Tá certo? Mas vocês não estão aí para agradar o professor. Eu estou pretendendo que vocês se transformem em verdadeiros homens de estudo. Na verdade, não na escola. Né? Então, por isso, esta insistência, vamos dizer, na experiência pessoal real, né, no reconhecimento da presença da realidade e assim por diante. Então, é importante ler Aristóteles em grego, eu digo, secundariamente. Em primeiro lugar, é preciso estar de olho nos objetos dos quais Aristóteles fala. E, se você só tiver acesso a esses objetos pelos textos de Aristóteles, acabou a possibilidade de estudo. É necessário que o objeto exista fora deles e independentemente deles e que você tenha outros meios de acesso ao mesmo objeto para você poder comparar a sua experiência da experiência da qual Aristóteles está falando. Aí sim. Afinal de contas, se Aristóteles está dizendo algo sobre a estrutura do Estado, o que você quer conhecer? A estrutura do Estado ou a concepção aristotélica da estrutura do Estado? Para você conhecer esta, você precisa conhecer a estrutura do Estado primeiro, é? Então você usa o texto de Aristóteles como um veículo para você chegar até a estrutura do Estado, tenta captar o mesmo objeto por outros meios, tá certo? E depois até você pode, deste objeto, você pode separar, então isolar aquela nuance, quer dizer, existe uma concepção aristotélica específica. Mas essa concepção só lhe aparecerá nitidamente naquilo que ela tem de específico, né, quando você tiver a visão geral. Afinal de contas, espécie, toda espécie é espécie de alguma coisa. Isso quer dizer, existem diferentes concepções do Estado. Eu digo, bom, mas peraí, mas existe o Estado? Se não existe Estado nenhum, né, não faz sentido ter concepções a respeito dele. Se esse Estado não pode ser compreendido por experiência direta, mas sim somente através das suas concepções, não é possível testar essas concepções. Não é isso? Ora, eu conheço um bando de gente que estudou um monte de concepções do Estado e nunca tentou raciocinar sobre o Estado que existe atualmente. Então, assim, haveria também distintas concepções do elefante. Não é isso? Mas, pô, você pega vários desenhos de elefante, compara uns com os outros e jamais pergunta nada ao elefante. Onde é que você pretende chegar com isso? Você vai chegar, é uma masturbação mental acadêmica, tá certo? Absolutamente estéril. Então, a preocupação com os textos é secundária em face da preocupação com o objeto. É na dificuldade que surge com o objeto que você retroativamente terá que, né, apelar aos textos. E veja, eu até hoje, eu estudei um pouquinho de grego, mas eu não, até hoje não tenho conhecimento suficiente do grego para eu ler correntemente. Eu posso entender uma frase ou outra, consultar, tirar uma dúvida no dicionário, mas isso é o máximo. Tá certo? E, no entanto, ó, tem gente que estudou grego a vida inteira, bom, por que eles não descobriram a teoria dos quatro discursos? Porque erraram no método. Eu sei que Aristóteles está falando de alguma coisa, e eu tenho experiência dessa alguma coisa. Então, é ali que interessa você prestar atenção. Nota, quando você está falando, por exemplo, de ciências naturais, ninguém ignora que as coisas são assim. Ninguém vai dizer que as ciências naturais são um estudo de textos. Se você está falando de minhocas, bom, você tem que observar minhocas. Não é isso? Ora, 80% dos escritos de Aristóteles são escritos de ciências naturais. Ou seja, ele está falando de objetos que são acessíveis à experiência humana, independentemente do texto. Então, se ele diz que tal bicho se comporta assim, assim, assim, assim, não adianta eu esmiuçar o texto de Aristóteles, que eu nunca vou saber se aquilo está certo ou errado. Eu preciso conferir com o que o bicho está fazendo. A mesma coisa com relação à retórica, à psicologia, ao Estado, etc, etc. Então, esta idealização dos textos filosóficos é uma das grandes perversões acadêmicas do mundo. Tá certo? E, no entanto, até hoje, a única confrontação que eu tive com um professor de filosofia a respeito de um texto foi aquela do Paulo Ghiraldelli, onde eu mostrei para ele que ele não tinha a menor notícia do que aquelas palavras queriam dizer em grego. Ele nunca tinha ouvido falar daquilo, tá entendendo? Então, quer dizer, se for preciso entrar numa explicação textual, eu sei fazer isso aí. Só que essa não é a minha ocupação principal. Eu só entro nisso quando alguém me enche o saco. Tá entendendo? Vamos lá. Hélio Angotti Neto. Agradeço muito as aulas e exercícios propostos. Sobre o livro para leitura lenta e análise de conteúdo essencial, estou lendo a Metafísica de Aristóteles. Metafísica de Aristóteles, que Giovanna Reale traduziu. O próprio tradutor enfatiza que ele traduziu e interpretou em larga medida, pois o texto original em grego é muito denso e assume o aspecto de notas de aula. Isso é pura verdade. Ele pergunta se a tradução do Reale é fidedigna. Sim, a tradução é maximamente fidedigna. É verdade que o texto grego ele é muito rico. Tá certo? Porém, os assuntos dos quais eles estão falando são infinitamente mais ricos. Você pega a primeira frase de Aristóteles, da Metafísica. Todos os homens têm por natureza o desejo de conhecer. Gente, eu fiquei anos com essa coisa na cabeça. E eu vi um monte de gente que não tinha desejo de conhecer nada. Gente, mas o que Aristóteles está falando? Como é que você pode explicar o desinteresse da quase totalidade dos seres humanos por qualquer tipo de estudo, se os homens têm por natureza o desejo de conhecer? O que, que ele quer dizer com isso? É? Adianta eu esmiuçar o texto de Aristóteles para descobrir isso? Não. Eu vou ter que examinar os seres humanos. E entender que o desejo de conhecer pode coexistir com a indiferença pelo conhecimento, pela rejeição ao conhecimento, pelo ódio ao conhecimento. Entender tudo isto. Eu digo, será que Aristóteles não sabia disso? Ele nunca viu um ignorante na vida? Ele nunca viu um ignorante presunçoso que quer falar das coisas sem conhecer? É claro que ele viu. É? Então, eu tenho que entender que o que Aristóteles diz e que o homem tem por natureza o desejo de conhecer não está se referindo à conduta do indivíduo concretamente, mas uma tendência natural. A tendência natural, vamos dizer, ela pode ser contrariada e reprimida. Então, eu entendo que esse desejo de conhecer não é uma coisa, vamos dizer, direta e plana, mas é uma coisa problemática. É? Ou seja, eu dei à frase de Aristóteles uma densidade de experiência vivida, minha, que ele também teve, e que o exame das palavras dele jamais poderia me dar. Está entendendo? Agora, de fato, pode surgir alguma dificuldade no entendimento do texto, e daí você vai precisar ir ao original, mas quem disse que o original vai resolver os problemas? Se o próprio realiza isso aqui, anotações de aula, eu falo, bom, então significa o seguinte, que o cara, ele escreveu algumas coisas só para efeito mnemônico para ele se lembrar na hora. É? Então, para quem ele escreveu aquilo? Para ele mesmo. Então, ele na hora, ele lia aquelas notas, ele lembrava o resto do que ele queria dizer. Então, o texto tem uma densidade, maior ainda do que Aristóteles não escreveu. Outra coisa, Giovanni Reale não é o sujeito que escreveu aquele livro maravilhoso sobre os ensinamentos não escritos de Platão? Como é que eu vou analisar textualmente os ensinamentos não escritos de Platão? Não dá para fazer isso, né? A reconstituição do ensinamento não escrito de Platão, se dependesse somente dos textos e testemunhos, jamais ficaria completa. Então, como é que você faz? Você vai ter que olhar para os objetos dos quais Platão está falando e você vai ter que fazer o seguinte raciocínio, que é o que eu fiz com relação a Aristóteles dos quatro discursos. Para Platão saber isto que ele está dizendo, ele também precisaria saber esta outra coisa que ele não disse. Senão eu não poderia saber. Né? Então, por exemplo, se eu digo, ó, seu fulano comeu aqui o cachorro quente. Para eu saber isso, eu preciso saber que o seu fulano estava vivo naquele momento. Porque morto não come cachorro quente. Eu não disse que ele estava vivo, mas eu sei que ele estava vivo. Então, é as informações que estão embutidas embaixo das informações ditas. Como é que você faz isso? Pelo exame do texto? Pelo exame do texto jamais pode te dar isso. O texto só tem aquilo que ele tem. Agora, o objeto tem mais. Quando o Mário Ferreira reconstituiu o sistema das categorias pitagóricas, segundo a ordem dos números, ele fez isso baseado em texto? Para mim, não tem texto, porra. Não tá entendendo? Ele simplesmente pensou assim, para Pitágoras dizer isso, ele precisa também saber aquilo. A referência disso não está no texto, está no objeto do qual ele está falando. Então, o grande problema não é o texto, é a realidade, caramba. O próprio Voegelin dizia, né? Não estude Aristóteles, estude Platão, estude a realidade. E se é para estudar a realidade, bom, muito bem. O problema da conhecimento fidedigno dos textos vai para o segundo plano. Esse problema surgirá, mas dia menos dia surgirá, sem dúvida. Mas esses problemas são fichinhas perto do conhecimento da realidade. Qual é a dificuldade? Você pegar lá uma frase de Aristóteles em grego e você ver várias traduções dela. Por exemplo, você pega o texto em grego e pega várias traduções. Então, você vê que cada um deu uma nuance ligeiramente diferente, você pode supor outras nuances embaixo, mas isso não é um grande problema. É? Você não precisa ser um grande conhecedor da língua para isso, basta conhecer um pouquinho. Porque qualquer língua morta, você sempre só conhece um pouquinho. Agora, uma outra pergunta. Hélio Pulha Fernandes. Suas observações sobre a reconstrução da experiência humana dos filósofos têm relação com o método Stanislavski? Tem mesmo. Você menciona um pouco disso em texto do site. Você poderia falar um pouco mais sobre o uso do método Stanislavski para compreender e interpretar os textos filosóficos? Mas isso é batata. Aqui você, muito, muito bem lembrado isso aqui. Stanislavski desenvolveu seu método, sobretudo, no esforço de representar textos de Chekhov, né? Anton Chekhov. Chekhov era um autor que ele buscava o realismo e a exatidão psicológica, quer dizer, as situações psicológicas da vida real reproduzidas da maneira mais simples e direta, né? Então, o efeito a ser obtido no palco tinha que ser um efeito de realismo. Ele tinha que dar a impressão de que as coisas estavam acontecendo mesmo. E Stanislavski percebeu que ele não poderia obter esse realismo mediante a simples imitação exterior das atitudes dos personagens, mas que ele precisaria pegar, de certo modo, o nexo interior, quer dizer, a verdadeira motivação, o impulso verdadeiro, tá certo? Que movia os personagens em tal ou qual circunstância. Tá certo? E ele vê que, para isso, o único instrumento que ele tinha para apreender esses movimentos internos da alma dos personagens era a sua própria memória afetiva. Quer dizer, eu tenho um conjunto de recordações que vem da minha experiência e é através dela que eu, por analogia, capto as emoções dos outros, inclusive dos personagens do teatro. Mais ainda, os personagens do teatro vivem uma série de situações que você nunca viveu. Então, como é que eu posso me identificar com o sujeito se ele tem uma experiência que eu nunca tive? Então, o que fazia o Stanislavski? Ele buscava o análogo. Mais ou menos como no caso do trauma que eu falei do Dr. William Sargent. Né? Quer dizer, é um acontecimento diferente, mas que provoca o mesmo efeito psicológico. Então, isso quer dizer que o constante reexame, vamos dizer, da sua memória afetiva, do seu repertório de experiências emocionais interior, servia para o Stanislavski como um dicionário, onde ele buscava os análogos das experiências dos personagens. Tá certo? Eu vi isto funcionar, eu vi com o Eugênio Kuznet, né? Um grande ator russo. Trabalhou no teatro Stanislavski, que eu não sei se ele teve aula direto com o próprio Stanislavski, mas teve, se não teve com o Stanislavski, teve com alguém que foi da equipe mesmo do teatro que Stanislavski dirigia, e que era o mais sério trabalhador que eu vi no teatro brasileiro. O homem estudava e treinava o tempo todo, era uma dedicação, assim, um negócio incrível, incrível. O teatro para ele era o mundo, né? E eu cheguei a ver, por exemplo, na peça de Gorky, Os Pequenos Burgueses, a interpretação que o Kuznet fazia do personagem, do velho pai de família, era uma coisa de você ficar arrepiado. Doía fisicamente. E falar, olha aí o Stanislavski funcionando. E, no entanto, não havia duas pessoas mais diferentes do que aquele pai pequeno burguês, limitado, certo? Cheio de preconceito. Certo? E o Kuznets, que era um homem de uma amplitude, também falou, como é que ele consegue se identificar com uma pessoa tão diferente dele? Como é que ele consegue virar essa pessoa? Portanto, ele fazia isso, e era justamente através da memória afetiva. Então, nós também temos uma série de experiências análogas que podem ser usadas na interpretação dos filósofos. É? Por exemplo, todos os seres humanos têm por natureza o desejo de conhecer. Mas você tem por natureza o desejo de conhecer? Hã? Como é que apareceu isso em você? Que sinais você vê disso aí? Daí, logo adiante, a segunda frase da metafísica. Prova disso é a afeição que temos pelas percepções sensíveis, especialmente as da visão. Procura ver em você como o olhar é curioso. Ele não recebe só impressões, ele as busca. Hã? E você realmente gosta disso. Então você tem uma série de experiências análogas. Você nunca teve visto as mesmas coisas que Aristóteles, né? Você viu outras coisas, mas funcionam como se fossem as mesmas, né? Então, o que você está fazendo? É o método Stanislavski aplicado à interpretação do texto filosófico. Então, sempre puxar da sua experiência pessoal, da sua memória afetiva, do conjunto da sua memória, do conjunto da sua vida, você tem que usar tudo que você tiver. Mas para cada frase do filósofo, você tem que dar realidade àquilo que ele está falando. Não vai criticar o que ele está falando, não vai analisar, não é isso, não é esse o momento ainda. Por enquanto você vai só preencher de conteúdo. Você pode até botar mais conteúdo do que ele disse. Eu frequentemente, lendo Aristóteles, eu descobri que ele tinha mais razão do que ele mesmo imaginava. Porque eu puxando as minhas experiências, eu falei, mas claro que isso é assim. Hã? E no entanto ele diz com aquela modéstia, aquela coisa, como se não estivesse dizendo nada. Então, por exemplo, a hora que ele diz, vejam, quantos quilômetros de papel não se gastaram discutindo aquele negócio do Aristóteles que existe o homem que é escravo por natureza. Eu entendi, sabe quando eu fui entender esta frase? Quando eu fui ler a biografia do Michel Foucault, que dizia que ele ia nos clubes de sadomasoquismo para levar chicotada. Ora, se existe um sujeito que tem prazer em ser chicoteado, humilhado, pisoteado, etc, etc, é porque o instinto da escravidão existe no ser humano. E por que ninguém entendeu isso antes? Por que as pessoas ficam indignadas quando, diante de uma coisa tão real? Por quê? Porque foram discutir aquilo como doutrina política. E não foram procurar na experiência real. Ora, vocês nunca viram um puxa-saco compulsivo, um psicofanta profissional? Hã? Eu já vi tantos. O que é isso aí? É o escravo por natureza. Esse impulso existe em nós em medidas diferentes. Tem pessoa que tem muito, tem pessoa que tem pouco. Mas que ele existe, existe. Boa. Hã? E tem pessoas nas quais esse impulso se torna dominante. Esses caras que vão todo dia no clube de sadomasoquismo para levar chicotado, o que eles estão querendo? Agora o sujeito sai dali e dizendo, eu sou um cidadão livre, eu decido minhas próprias coisas. Ora, porra, que palhaçada é essa? Isso é só da boca para fora. Porque o que você gosta mesmo é uma boa chicotada. O exemplo que eu fui achar de escravo por natureza. Michel Foucault. Está entendendo? Então, se existe esse impulso no ser humano, e pode existir em quantidades maiores ou menores, então, certamente, ele pode se tornar dominante em algumas pessoas. Não é isso? Então, qual é o problema de reconhecer que existe o escravo por natureza? Gente, se não existisse o escravo por natureza, os ditadores jamais fariam um sucesso. Vamos lá. Clóvis Barbosa Neto. Boa noite, professor. Ajude-me aqui. O senhor entende a técnica filosófica como a conversão dos conceitos especulativos em experiência existencial efetiva. O treinamento para a percepção da experiência tem sido permanente nessas últimas aulas. Mas aqui me ocorre um problema. Como possuo a certeza de que estou investigando fenômenos reais e não ficções ideológicas? Desculpa, professor, mas estou num mato sem cachorro. Muito bem. Essa pergunta, claro, sempre pode acontecer. Você pode se equivocar totalmente. Mas, à medida que você for aprimorando a arte da confissão, você vai ver, com o tempo você vai ver, aprender a distinguir quando você está lidando com meras palavras ou meros símbolos, tá certo? Trazidos pela tradição cultural ou com experiências reais. Então, o teste é o seguinte: tudo quanto é ideológico é figura de linguagem disfarçada em conceito efetivo. Quer dizer, o conceito efetivo deve poder se remeter ou a entidades do mundo real, ou pelo menos a estruturas que foram pensadas com devida clareza. Você pode fazer um conceito de uma coisa hipotética, é claro. Certo? As figuras de linguagem, elas se caracterizam porque elas têm várias camadas superpostas de significado. E conforme você, na mesma frase, você troca uma camada de significado por outra, a frase se torna verdadeira ou falsa. Está entendendo? Por exemplo, vamos supor essas discussões que tem aí, hoje em dia, por exemplo, fé e ciência. Bom, em todas essas discussões, é claro que fé e ciência são apenas figuras de linguagem. Uma figura de linguagem não transmite nada do mundo real, mas apenas um amálgama confuso de impressões que você tem. Então, você não está na clave denominativa da linguagem. Você não está se referindo a objetos do mundo real, mas a meros amálgamas de sentimentos que o falante tem. Não. Para passar desse amálgama de sentimentos ao mundo real, o que nós temos que fazer? Nós temos que decompor as várias camadas de significado que estão envolvidas nessa figura de linguagem. Tá certo? Então, o que é que o sujeito quer dizer com ciência? Se eu tentar puxar de dentro da fala dele um conceito de ciência, eu não vou conseguir. Então eu tenho que decompor, por assim dizer, a história daquele conceito. E ver como essas várias camadas foram se superpondo gradativamente. Quando eu chego ali para a terceira ou quarta camada, eu já vejo que tudo que o indivíduo está falando é besteira. Ou seja, aquilo não tem nada a ver com a realidade. É apenas uma coisa imaginária. Ele está expressando um sentimento, uma coisa que ele quer que seja assim, que ele gosta que seja assim. E se você pode fazer isso com a fala dos outros, você pode fazer com a sua também. Ou seja, eu sei realmente do que eu estou falando? Ou eu estou tomando figuras de linguagem por entidades reais. As figuras de linguagem são usadas quando você não sabe exatamente do que você está falando e você não pode, então, designar o objeto propriamente dito, mas você pode designar o conjunto de emoções que ele te infunde. Então, você está se referindo a ele indiretamente. E se você está usando, está falando nesta clave de figura de linguagem, então o que você está dizendo não pode ser testado na dimensão da verdade ou falsidade. Você está fora da verdade da falsidade. Você está na clave autoexpressiva. Apenas. Está certo? Então, a técnica aí, então, é duas. É a confissão. E a confissão deve também, neste caso, se aprimorar num outro exercício que eu também mencionei, mas que o Mário Chainho esqueceu aqui, que é o da história de como certas ideias chegaram ao seu conhecimento. Então, você pega a palavra ciência, eu digo, mas como é que isso chegou na sua mente? Às vezes é difícil reconstituir essa história, porque quando você começa a reconstituir, você vê que geralmente você não sabe nada do objeto, você sabe apenas o que as pessoas disseram a respeito. É que você jamais examinou a coisa por si mesmo. Então, aí, vale a pena prosseguir a discussão? Fala, claro que não. Vale a pena ter uma opinião? Fala, claro que não. Vale a pena voltar atrás e ver se na história do seu conhecimento daquela palavra não ficou faltando alguma coisa. Por exemplo, ontem mesmo estava fazendo uma gravação a respeito disso aí. Quando surge a ideia de ciência, episteme, entre os gregos, é a ideia do quê? De um conhecimento perfeitamente demonstrativo e apodíctico. Apodíctico vem de apo, é negação, não, deixis, é destruir. Ou seja, um conhecimento indestrutível. Então, se não existe a possibilidade de um conhecimento indestrutível, também não existe a possibilidade do conhecimento aproximativo ou relativo, porque vai se aproximar de quê? É? Então, é a mesma coisa, se não existe a certeza absoluta, também não há certeza relativa, porque tudo que é relativo a alguma coisa. É isso? Mais ainda, o relativo ou o provável, se ele não puder ser quantificado, não significa nada. Quando se fala probabilidade não quantificável pode ser de 0% a 100%. Então não significa nada, é o flatus vossis. Então, quando as pessoas dizem não existe certeza absoluta, primeiro que você disse isso, você pode parar de conversar com o sujeito na mesma hora, tá entendendo? Porque se não existe nenhuma certeza absoluta, também não existe nenhuma relativa e não existe sequer a possibilidade de levantar questões. Tá certo? Então, frases como essa, por exemplo, não há certezas absolutas. Isso é flatus vossis. Isso, o sujeito está querendo expressar, tá certo? A ideia de que ele se sente mal quando alguma coisa prova para ele que é verdade. Porque ele pode não querer que a coisa seja assim. Por exemplo, chega lá, o meu saldo bancário está lá em vermelho. Eu não gosto que isso seja assim, daí eu digo, não há certezas absolutas. Por exemplo, né? Você chega lá, entra em casa, está a sua mulher na cama com o padeiro. Então, não há certezas absolutas. Está certo? E assim por diante. E ele também não tem certeza absoluta do que ele está falando. Claro, ele também não tem. Então, vamos dizer, você escolhe a incerteza quando a certeza é demasiado dolorosa ou humilhante. Você introduz o elemento de relativismo, tá certo? Mais ou menos como o piu-piu. Será que eu vi um gatinho? O gatinho está lá na cara dele, pronto para comê-lo, e ele fica na dúvida. Então, quer dizer, quando os gregos expressaram isso, a ideia do conhecimento apodíctico, eles não tinham a menor ilusão de que fosse possível obter conhecimentos apodícticos a respeito de tudo. Mas eles sabiam que a ideia do apodíctico é o elemento que dá consistência à ideia de conhecimento. Ou seja, os conhecimentos se graduam desde o mais incerto até o absolutamente certo. O Silvio falou que ele vai separar as partes do livro do Duncan Hay que fala sobre confissão e penitência para colocar no site do seminário. Tá bom. Peraí, agora você tirou do meu raciocínio. Então, os conhecimentos se graduam desde o incerto para o certo. Mesmo. O que é você buscar conhecimento sobre alguma coisa? Se você começa a buscar conhecimento, é porque você está na incerteza. Se você não vai se aproximar da certeza, você não obteve conhecimento algum. Então, quer dizer, a ideia de certeza, a ideia do absolutamente verdadeiro, a ideia do apodíctico, ela é, vamos dizer, a chave que dá unidade a todo o processo do conhecimento. Então, ela constitui o ideal de ciência. Se não existisse esta noção do conhecimento apodíctico, seria impossível dar o primeiro passo, né, no sentido da ciência demonstrativa que visava Aristóteles. Né? Ao longo do tempo, você vê que este ideal de ciência, né, ele passa por diversas transformações, por diferentes versões. Quando chegamos num negócio que se chama ciência moderna, qual é o critério admitido da ciência moderna? Veja, a ciência moderna não pode sequer apelar à ideia de causa. Ela não pode sequer afirmar a existência do seu objeto. Então, o critério de veracidade da ciência moderna é a possibilidade de você, com base no que ela verificou, você construir equipamentos que funcionem mais ou menos. Então você vê que desde o conhecimento apodíctico até um conhecimento que pode ser falso, mas que provisoriamente nos permite construir alguns equipamentos, muita água rolou. Então, quando o indivíduo opõe a ciência à fé, ou a ciência à religião, ou a ciência à crença, é claro que ele não sabe do que está falando. Se o seu único critério de veracidade é a possibilidade de certas aplicações técnicas, mas ao mesmo tempo você não pode afirmar que há um nexo de causa e efeito entre o princípio que você usou e a eficácia do equipamento que você construiu, você não sabe nada. É? Você está em pleno mundo da crença. Vamos dizer, esta é a substância da questão que nós estamos lidando. Então, a ideia de causa, na ciência moderna, não tem fundamento. A ideia de verdade objetiva também não tem. E, no entanto, na sua confrontação com a fé ou com a religião, a ciência, entre aspas, ou o porta-voz da ciência, se alega o detentor de verdades objetivas e de nexos causais comprovados. É claro que tudo isso é uma fantasmagoria. É claro que essa discussão não faz o menor sentido. É? Então, esse é um exemplo de fala vazia. Você está falando uma coisa, mas ele está usando uma figura de linguagem para dizer o quê? Eu quero me sentir que eu sou mais importante do que você. Eu quero sentir que eu sou uma alma iluminada e que você é um bárbaro primitivo, cheio de crendice. Então eu falo, encho a boca e falo ciência. Eu digo, meu filho, isso vale um peido verbal. Isso não é nada. Você nem sabe o que está falando. Todos nós podemos fazer isto. Eu, quando leio coisas que eu escrevi 20, 30 anos atrás, eu vi que está cheio de peidos verbais, gente. É. Mas eu não sou infalível. Né? Além disso, a gente vai vivendo e aprendendo. Então, é a confissão, a distinção entre figura de linguagem e nomes de coisas, tá certo? E a história de como as ideias chegaram na sua cabeça. Isso é uma espécie de anamnésia. Através disso você fica sabendo se você está entrando nas ficções ideológicas ou se você está falando de alguma coisa que você conhece. Tiago Tondinelli. Tive problemas com a internet, só consegui agora entrar. Gostaria de saber se a sua colocação sobre Mário Ferreira se aplica também aos livros introdutórios de filosofia. Colocação da penúltima aula acerca da obra do Mário, que não deve ser lida em primeiro instante. Ora, eu acho as obras introdutórias as mais problemáticas, porque estão entre algumas das piores do Mário. Por exemplo, Filosofia e Cosmovisão. Né? Ele praticamente ele muda de livro lá pela metade. Ele começa, vamos dizer, com uma festa de introdução escolar, enciclopédica, filosofia, e de repente ele mete lá as teorias mais avançadas que ele acabou de descobrir. Então, você não sabe o que fazer. Né? Eu acho... muito, muito problemático começar esse exercício com as obras do Mário. Se você quiser, faça, mas eu não garanto um bom resultado, não. Vamos lá. Leandro Diniz. Li vários livros do Milan Kundera anos atrás e fiz o exercício de copiar o estilo dele sem saber se isso seria proposto aqui no curso online de filosofia. Gostaria de saber da validade desse exercício com esse autor. Sim, certamente, mas como você... Leia em traduções, você pode pegar a estrutura das frases, mas não a semântica. A estrutura das frases, o ritmo, tudo isso é muito importante. É? Você pode imitar a estrutura numa língua estrangeira, mas a semântica de cada palavra você não pode pegar. Então seria melhor fazer com esse exercício com escritores da sua própria língua. Né? Rodrigo Diniz. Professor, sobre essa questão do nada, um depoimento. Quando eu era criança, já tinha essa intuição, já fazia esse exercício que o senhor indicou. Ah, mas é isso aí. Você pensa que eu também não fazia? É? Eu, quando era moleque, ficava doente, tinha que ficar deitado dias e dias, ficava fazendo esse exercício, essas maluquices mentalmente. Hoje eu vejo o proveito que elas têm. Mas na época era apenas um meio de passar tempo. Né? Então, por exemplo, eu lembrava que eu ficava deitado olhando para cima, eu falo, bom, vamos supor que o espaço onde eu transito, em vez dele ser horizontal, ele fosse vertical. Né? Como seria o movimento aqui? Né? E assim por diante. Principalmente quando ia para a roça, observava, por exemplo, uma pedra e ficava fascinado por imaginar que naquele instante eu era a única pessoa entre bilhões que estava vendo aquela pedra e que isso não seria mudado. Claro. Tem um poema do Giuseppe Ungaretti, muito bonito, em que ele fala de um sujeito miserável, banal, medíocre, né? Um mendigo que ele conheceu numa pensão infecta. Né? E termina, e no último verso, não lembro como era o italiano, diz, e talvez só eu saiba que ele tenha existido. Não é isso? Ele entendeu que era real. Né? Aproveito e peço que o senhor fale um pouco sobre intuição. No livro Teoria Tridimensional Direito, Miguel Reale diz que a teoria começou de uma intuição da juventude. E acho que isso exemplifica bem o valor da intuição. Bom, a palavra intuição também é usada de muitas maneiras diferentes, né? Mas aquilo que você capta como intuição, você capta como presença imediata. Eu prefiro usar a palavra sempre intuição no sentido filosófico clássico. O conhecimento intuitivo é o conhecimento direto. O conhecimento racional é o conhecimento através de conceitos. Né? Tá certo? Então, se ele diz que... Eu acredito que o Real tem razão. Porque quando ele articula aqueles três fatores que para ele constitui a composição tridimensional do direito, que chama fato, valor e norma, né? ele certamente, ao ler os vários teóricos do direito, ele percebia essas três coisas presentes, sempre. Né? Mas o que não quer dizer que ele tivesse já os termos da equação pronto. Quer dizer, aparece para ele primeiro como um fato, e os fatos são evidentemente de ordem intuitiva. Quer dizer, havia uma presença, aqueles três elementos estavam sempre presentes ali. Apenas ninguém tinha reparado que eles sempre vinham juntos. Então, mais tarde, quando ele elabora a teoria, o que, que ele faz? Ele está extravasando, né, o conteúdo de uma experiência intuitiva. Ele não está criando uma estrutura teórica. Leonardo Batista dos Santos. Está tentando fazer o exercício da leitura analítica, mas logo percebi a dificuldade, pois realmente não consigo preencher com dados e experiência concreta o que lá se encontra como ideia abstrata. Mas o fato de agora perceber isso já é um progresso? É claro que é um progresso. Porque você entendeu o que você não está entendendo. Você está entendendo a frase, mas não a coisa a qual a frase se refere. Agora, se você só tem a frase, mas não tem o objeto, pai, na verdade você não tem nada. Você tem apenas um esquema lógico possível a ser preenchido com dados da realidade. Ou seja, esta passagem da formulação abstrata para a experiência concreta, para a revivescência concreta, pode ser muito problemática. Você pode passar dias antes que a coisa lhe apareça. Eu só lhe peço o seguinte, não passe para a frase seguinte antes de conseguir. Se você levou 3 meses para passar do parágrafo 2, não tem a menor importância, nós não estamos com pressa. Aos poucos você vai acelerar isso aí. Se não apareceu, espere. Deixa a coisa, como é que diz? Vamos dizer, durma em cima do problema, né? Por exemplo, você pode, se você leu várias vezes a frase, ela pode aparecer em sonho, e com o sonho vem junto com a imagem. Então, assim, às vezes, não adianta forçar, mas espere que os exemplos aparecerão. A hora que começar a aparecer, aí que você vê a riqueza de sugestões que está em cada uma dessas teses filosóficas. E você pode ter a certeza absoluta, isso aí eu não posso provar, mas ó, esse aqui é um professor de matemática, chegou no teorema 325, tá, ele falou, esse aqui, eu não sei a demonstração desse teorema, mas eu nunca menti para vocês, então acreditem em mim, esse teorema é verdadeiro. Passemos ao seguinte. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu asseguro para você, eu não posso provar isso já, mas creio que a experiência vai demonstrar. Nenhum filósofo de verdade abra a boca para enunciar qualquer tese se aquilo não estiver carregado de experiência real. É o que vai distinguir o filósofo da imitação de filósofo. E você vai verificar esta densidade da experiência real porque ela está subentendida em outras coisas que o filósofo escreveu a respeito de coisas completamente diferentes. Por exemplo, esta coisa que o Aristóteles fala do desejo de conhecer e do prazer que nós temos nos nossos sentidos, especialmente o da visão, vai reaparecer quando ele estiver falando de animais. O animal que enxerga mais, que enxerga menos. Entendeu? Então você vê. Bom, eu não sei o que Aristóteles escreveu antes ou depois. E às vezes é impossível você reconstituir a cronologia dos escritos. Mas você vê que esta mesma coisa estava presente em dois momentos completamente diferentes. Então, quando depois ele diz que a visão é o mais puramente, mais teorético dos nossos sentidos, não é isso? Como é que ele obteve isto? Por exemplo, quando nós queremos falar, nós temos a palavra cosmovisão, não temos a palavra cosmoaudição. Porque se você apenas ouviu falar, você não conhece a coisa, mas se você viu, você conhece. Não é isso? A visão marca a presença. O som marca o que? Uma evocação. Apenas. Você não pode ver o que não está presente. É isso? Então, por outro lado, né, a estimulação visual, vamos dizer, é a mais sutil que tem. É a mais delicada que tem. Você não toca a superfície do objeto quando você olha. E ele também não toca você. Não é isso? Como é que Aristóteles fez isso? Ué, ele viu nele mesmo. Então você imagina, vamos dizer, a imensidão de auto-observações. Você imagina quantas noites Aristóteles sonhou com isso? É? Quantas vezes ele comparou assim, a diferença entre ver alguma coisa e ouvir alguma coisa? É? Você tem um maço de experiências sensíveis ali. E se ele fez, você pode também fazer. Agora, se você não faz, no final, não adianta estudar o texto de Aristóteles. Porque ele não está o texto de Aristóteles não fala do texto de Aristóteles. Ele está falando da visão, da audição, dos bichos, etc, etc. Professor, aqui, Rodrigo Diniz. Professor, algumas obras suas às quais não temos acesso. Não seria possível disponibilizá-las? Cito, por exemplo, um texto que o senhor cita no Imbecil Coletivo sobre simbólica cristã no cinema. É a biografia de Maomé. Eu acho todo escrito uma bela porcaria. Então, quando eu conseguir dar um jeito neles, melhorar um pouquinho, talvez eu os publique. Né? José Manuel, caro professor Olavo, acho que na segunda aula o senhor disse que para combater o cansaço e fadiga mental, melhor seria creatina e proteína. Também me recordo que o senhor disse que daria mais tarde umas dicas de alimento. Ontem dá duas dicas de alimento que eu tirei de um livro do Roberto Tocchi, que se chama Cultivez votre cerveau, cultive seu cérebro. Acho que tem uma tradução brasileira disso. Né? Primeiro, oleaginosas, né? Amendoim, castanha, essas coisas todas, tá certo? E certos tipos de queijos, aqueles queijos, como é que se diz, bem, queijos mais fortes, tipo camembert ou limburger, né? Como isso lhes fará muito bem. Cereal. Cereais também, né? Todos cereais. Mas especialmente as oleaginosas. Essa dificuldade de concentração e cansaço físico e mental. Pode dar alguma dica? Bom, eu vou dar uma dica. Você veja, com o chamado progresso da tecnologia, o número de aparelhos elétricos, que estão ligados ao mesmo tempo, é uma coisa terrível. Quer dizer, essa sala aqui está atravessada de onda para tudo quanto é lado. Isso não existia 100 anos atrás. Tudo isso desgasta o nosso corpo. Então, quer dizer que a quantidade de alimento que as pessoas comiam antes não basta. Então, surge, providencialmente, os tais suplementos alimentares. Então, consumam todos. Senão vocês não vão durar. Está entendendo? Ah, mas eu como bem. Fala, mas não adianta mais, meu filho. Quer dizer, por exemplo, para você completar uma quantidade de vitamina C que tem numa pastilhinha desse tamanho, você precisa comer 36 laranjas, meu filho. Você não vai sujeitar lá, né? Você está com gripe, então você não vai fazer o desgraçado comer 36 laranjas. Pô, ele vai... É uma crueldade. Dá logo um comprimidinho de vitamina C. Então, olha, suplementos alimentares são a salvação da humanidade. Alberto Renzo. O modelo circular das quatro funções do ego de Zondi pode ser usado como um guia para a educação intelectual? Penso que pode me servir de modelo para o foco da minha consciência, evitando que essa se cristalize em qualquer das suas etapas. Olha, eu acho que aquele modelo do Zondi, do palco giratório, é uma coisa altamente inspiradora. Eu não sei aonde você leu isso, talvez tenha lido no livro traduzido pelo Dr. Miller, que é a Introdução à Psicologia do Destino. Mas eu acho que aquele modelo ele pode servir de inspiração permanente. Entre outras coisas, na pergunta que foi feita atrás, como é que eu sei que eu estou na realidade ou não delirando, né? Esta coisa de você estar permanentemente girando entre as várias funções é um dos testes. Né? Quando você parou o palco, quer dizer, então você já está doente. Então está delirando. Por exemplo, a recusa de ver uma mesma coisa por vários aspectos contraditórios, quando são justamente os aspectos contraditórios que dão a densidade da coisa. Você está entendendo? Olha, tudo na vida humana se constitui de drama, contradição, tensão, etc, etc. Se não tem tensão, não tem contradição, você não está falando de realidade, você está falando de esquemas mentais. Está compreendendo? Então, você sempre olhar qualquer problema, qualquer questão, pelo que ele tiver de mais contraditório e mais difícil. Não tenha medo da contradição. A pior das coisas que pode acontecer é você não saber a solução do problema, então você carrega o problema. Não é isso? Geralmente, as soluções simples, todas elas, vamos dizer, soluções que se expressam em fórmulas simples, todas elas são ideológicas. Né? Por exemplo, a palavra que a pessoa usa muito, direito. Né? E tem uma coisa que eu li da Simone Weil há muitos anos, que assim, para mim foi como tirar a escama dos olhos. Ela diz, o que é você ter um direito se não alguém ter uma obrigação para com você? É? Então, é claro. Por exemplo, se eu tenho direito à alimentação, mas ninguém tem obrigação de me alimentar, então eu não tenho direito nenhum. Então isso quer dizer, a substância do direito é a obrigação. O direito é o reflexo passivo de uma obrigação. Então, quando as pessoas falam ampliação dos direitos, eu digo, peraí, você está aumentando as obrigações? Olha que coisa terrível. Quanto mais direitos houver, mais controle terá de haver sobre as obrigações. Então, se a pessoa nos promete, eu cada vez que me oferece um direito, eu já saio correndo. Eu já sei que isso vai custar. Entendeu? Então, essa é uma noção, vamos dizer, que traz em si o seu aspecto tensional. Não é isso? Então, o que é um direito? É a tensão entre o titular da obrigação e aquele para com o qual ele tem a obrigação. Isso é a realidade do direito. Agora, as pessoas quando falam de direito, elas pensam assim, um negócio escrito no papel. E elas acham que isso é bom. Então é claro que isso é um abstratismo. Agora, quando você aprende, vamos dizer, girar entre as várias funções, tá certo? Você também aprende a olhar as coisas por vários lados. E uma coisa que eu acho muito estranha é assim, sinal da miséria intelectual brasileira, né? Às vezes eu digo, eu faço algumas afirmações e aparece algum sujeito levantando a afirmação contrária, imaginando assim, mas acreditando piamente que eu jamais pensei naquilo. E meu filho, eu nunca escrevi uma frase que eu não tivesse pensado a sua contrária. Nunca. Quer dizer, desde a hora que eu virei gente grande, né? Na adolescência pode ter escrito um monte de coisa, pode ter um monte de certezas unilaterais. Quer dizer, se eu não estou consciente da tensão dialética envolvida naquilo que eu estou dizendo, eu não digo. Agora, como brasileiro jamais imagina que possa existir um sujeito mais inteligente que ele, e quando ele descobre que existe, ele fica aterrorizado e foge. Então, toda hora aparece um camarada me dando lição de coisa que eu já sabia 50 anos atrás. Quer dizer, as pessoas estão fazendo um papel ridículo. Eu digo, ah, quando você for ler um filósofo, você, assim, você está lidando com um muito inteligente, muito sério, muito estudioso e especialista em problemas, meu filho. É? Não em saltar direto para as conclusões. Qualquer filósofo que tratou de qualquer coisa, ele geralmente ele passou por todas as etapas de evolução do problema. Então ele sabe a complexidade da coisa. Então, por isso que eu estou dizendo, a primeira coisa que tem que fazer com o filósofo é absorver passivamente o que ele está dizendo. Mais tarde você vai discutir, quando você tiver a mesma amplitude de consciência que ele tem a respeito daquele problema, daí você discute. Senão você está discutindo apenas fórmulas verbais, sem sequer saber com quem você está falando. Vamos lá. Eduardo de Alencar. Não sei se essas questões deverão ser debatidas em aula ou por correspondência individual. Por mim, tanto faz. Em primeiro lugar, obrigado pelo que o senhor tem feito e parabéns a todos do Seminário de Filosofia. Obrigado. Estava no começo de um mestrado em Sociologia quando começaram as aulas do seminário. Baseado no conteúdo das aulas, decidi alterar o meu tema de dissertação para concentrar-me no que parecia essencial. Tenho interesse particular pelo tema da vocação, mas também pelo pensamento ibérico. Então pensei em estudar uma obra de Ortega y Gasset. Muito bem, porque a ideia de vocação na filosofia de Ortega y Gasset é fundamental. Você pode dizer que tudo que Ortega y Gasset fez na vida, ele tirou da ideia do Dharma. O Dharma é o oposto do Karma, né? Então, o Karma, seus efeitos acumulados das suas ações e ações alheias, que tudo pesa sobre você. Né? E o Dharma é o dever no sentido mais elevado. Né? Então, por exemplo, eu li muito Ortega y Gasset quando era novo. Eu vi toda a filosofia dele se estrutura nesta ideia e na ideia da nobreza como a passagem do karma para o dharma. Quer dizer, a busca da verdadeira obrigação. E é em função disso que ele define, por exemplo, o homem massa. Agora, tem um monte de indivíduo que diz, tá, o homem massa, quer dizer que ele despreza os proletários, etc, etc. Quer dizer, então, você está achando que você está lidando com um idiota? Né? Um idiota como você, né, que ao escrever expressa apenas os seus preconceitos, os seus próprios defeitos. Não, você está lidando com um filósofo, meu Deus do céu. Quer dizer, quando você está indo com a farinha, o senhor já voltou com o bolo. Quer dizer, então, tem pelo menos a questão, não é nem questão de respeito, é uma questão de realismo. Né? Olha, tem gente que, não estou falando de pessoas comuns fora disso, não, tem estudiosos que falam isso, Arnold Hauser, né? Ah, Ortega y Gasset é um pensador fascista que desprezava as massas, etc, etc. Sabe, VTNC. Então, preciso dar uma obra de Ortega y Gasset como ponto de partida, por ser um autor de grande importância pessoal para mim e também por tratar do meu tema de interesse. O senhor acha recomendável começar pelo estudo de um autor específico? Sim, sem dúvida. E Ortega y Gasset pode servir para duas coisas, porque se você imitar o estilo dele, você está imitando o estilo do maior prosador da língua espanhola. Mas leia em espanhol, não vai pegar a tradução. Não. As traduções brasileiras, por mais caprichada que seja, não dá. Graças a Deus, o espanhol é uma língua parecida e dá para ler direto. Tem dois textos dele que eu recomendo. Um se chama Conversación en el Tranvía. Tranvía é bonde. E outra é La Idea del Dharma. São escritos do começo da carreira dele, no tempo que estão aqueles artigos da série El Espectador, onde ele ainda não tinha formulado as suas ideias como doutrinas filosóficas. Então, eram mais impressões literárias, mas dali que vai sair mais tarde, toda a elaboração dele, Teoria da Vida Humana e tal. Sugiro que você leia inicialmente esses dois textos, que são, eu acho que são textos chave para a compreensão do Ortega y Gasset. O Ortega y Gasset não é difícil de compreender, de maneira alguma. Vamos lá. Fábio, uma das dificuldades que tenho com a sua teoria dos quatro discursos é nem sempre conseguir classificar um texto ou fala com a qual me deparo em um dos quatro níveis. Por exemplo, a notícia de jornal é o quê naquela classificação? Peraí. Isto aqui, teoria dos quatro discursos, não serve para você classificar todos os textos. É? Elas são quatro graus de credibilidade. Então você tem que... Você não pode pegar textos direto. Então você tem que pegar uma notícia de jornal, de canal de televisão e classificar nos quatro discursos diretamente. Não, você tem que transformá-lo numa tentativa de persuasão. Quer dizer, qualquer fala tem elementos persuasivos dentro dela. Então, qual é a base da persuasão? Aí sim você classifica, mas não o texto diretamente. Ou seja, as razões de credibilidade que o sujeito apresenta estão classificadas numa das quatro. Então, o sujeito está sugerindo que tal coisa é meramente possível. Né? Por exemplo, a notícia de jornal pode ser, né, pode ser colocada nessa base. Por exemplo, será que Obama nasceu no Quênia? Interrogação. Então, é nível de especulação poética. Pode ser que sim, pode ser que não. Não é isso? Depois outro. Dizem que Obama nasceu no Quênia? Bom, já é. Passou para ver a semelhança e assim por diante. Mas não é a notícia, o texto mesmo que tem isto. É apenas o nível de credibilidade que está subentendido nele. Está entendendo? Quer dizer, quanto ele quer te persuadir daquilo? E quais são os elementos, os fundamentos de credibilidade que ele fornece? Aí sim você classifica nos quatro discursos. Diane Carvalho. Olá, professor e equipe. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E aí? Professor Lava, em primeiro lugar, agradeço a oportunidade que estou tendo com o senhor de conhecer o outro lado da vida, digamos assim. Estou sendo obrigado a rever posições ideológicas até então inabaláveis. Mudando de assunto, com relação ao exercício da obra de autores literários, gostaria de saber a sua opinião sobre o autor e livro escolhido. O autor escolhido foi Machado de Assis, o título do livro é Machado de Assis, 30 Melhores Contos. Por tratar de um livro de contos de Machado de Assis, escolhido por autoridade na literatura naquela época, não sei se esse é o melhor caminho para... Assim, porque eu conheço essa coletânea. Não há muita dúvida quanto ao que são os melhores contos de Machado de Assis. Quer dizer, qualquer, né, qualquer antologia terá lá a Noite de Almirante, Uns Braços, aqueles contos... A Missa do Galo, tá certo? E existe um grande consenso quanto aos melhores contos. Não há nenhum problema você começar por esse livro. Agora, você pretende fazer o exercício de imitar o Machado de Assis? Se é para imitar o Machado de Assis, então pode ler qualquer coisa, qualquer texto dele. Agora, eu sugiro os textos da maturidade, porque o Machado de Assis, no meio da vida, ele passou por um... deu um estalo na cabeça dele, e aí que ele acertou a mão. Tá certo? Então, começa, vamos dizer, o livro que marca a passagem é Memórias Póstumas de Brás Cubas. É diferente de tudo que ele escreveu antes, e dali para dentro, ele vai consolidando, por assim dizer, o seu estilo, né? Digo, faz uma leitura cronológica ou aleatória? Digo, depende, se é para o exercício de imitação, qualquer leitura, mas com esta ressalva. Agora, se é para um estudo da evolução do Machado de Assis, bom, aí você vai ter que ter em vista a cronologia. Mas isso é para depois, ninguém vai começar, vou ler as obras do Machado de Assis em ordem cronológica. Eu acho que não precisa, não precisa fazer isso, não. Paulo Camargo. Professor, o senhor já comentou sobre a velocidade na qual o senhor realiza certos tipos de leitura. Por exemplo, leituras informativas são mais rápidas. Pergunto, para nós, alunos do curso, o que o senhor recomenda nesse quesito para a leitura de obras de ficção? Levando em conta que o objetivo é o enriquecimento do imaginário. Ah, não, aí você pode ler devagar, a não ser que a leitura te arraste. Mas a leitura te arrasta, mas... teve livros, por exemplo, eu levei 2 anos para ler A Montanha Mágica, de Thomas Mann. Que é um livro bastante interessante, né? Mas eu estava lendo, marcando ali todas as metáforas corporais que ele usa, uma por uma, e fazendo uma lista. cada vez que tinha uma referência, vamos dizer, à estrutura do corpo humano, a referência anatômica, estava marcando tudo aquilo. Né? Então levou um tempão para ler aquele negócio. Tem outras coisas que você lê na hora. Então, tem livros que você não quer que termine. Né? Eu não estava lendo o diário do Herberto Salles, eu não queria que terminasse. Então eu lia devagarzinho, de propósito, estava muito gostoso. Né? As histórias do Sherlock Holmes, né? Quando eu li a última, eu fiquei tão triste. Né? Falei, pô, agora acabou, não tem mais. Queria que vocês vivessem mais para inventar outras histórias e outras e outras e outras. Então você pode ler devagar para prolongar, né? Os prazeres. Humberto Campolina. Gostaria de saber sua opinião sobre os escritores Padre Vieira e Pedro Nava. Eu li muito pouca coisa do Pedro Nava. Daí para um cineasta, Manuel Oliveira e Ingmar Bergman. Bom, o Bergman fez uma infinidade de filmes muitíssimo, muitíssimo importantes. Eu acho que os da última fase se tornaram demasiado presunçosos intelectualmente. Né? Presunçosos e falsos. Ele começou a exagerar no gnosticismo. Entendeu? Então, por exemplo, Fanny Alexandra, tal, já não gosto. Mas dos primeiros, né? da fase intermediária, Noites de Circo, A Fã da Donzela, são filmes maravilhosos. Né? E o Manuel de Oliveira não assiste nenhum filme dele. Dizem que é muito bom. Quanto ao Padre Vieira, pode ter muito interesse para os estudos milenaristas, né? Aquele negócio da teoria revolucionária que eu estou estudando. O Padre Vieira é um milenarista quatro cruzes, né? Vamos dizer, não são autores pelos quais eu tenho interesse especial. Mas no caso do Padre Vieira, ninguém pode negar que é um modelo de língua portuguesa. Carlos Rezende. É possível articular a estrutura do pensamento milenarista com os modernos Estados Democráticos de Direito fundados no chamado Estado de Bem-Estar Social? Sem sombra de dúvida. Mas sem sombra de dúvida. Se os valores desse Estado radicam nas suas próprias constituições, pressupondo-se a sua perpetuidade, estaria suprido o perigo de perda do eixo transcendente? Não, de maneira alguma. Porque você vê que essa coisa da Constituição, mesmo nos Estados Unidos, que é o país que tem a Constituição mais estável, tá certo? Do mundo, existem forças tremendas tentando minar essa Constituição e transformá-la em outra coisa. Os caras inventaram técnicas de interpretação constitucional que fazem o texto dizer o contrário do que ele está dizendo. Tá certo? E tem, vamos dizer, toda uma disputa entre a chamada escola construtivista, que é aqueles que se apegam ao sentido originário, né? E os que dizem que não existe nenhum sentido originário, que é impossível você saber a intenção dos legisladores. Bom, se fosse impossível saber, você jamais teria entendido uma linha da Constituição. Ademais, o que vai determinar o rumo dos Estados não é a sua Constituição, mas a ação real dos grupos humanos a cada geração. E dentro do mesmo texto constitucional, você pode, através de novas interpretações, introduzir elementos revolucionários ou milenaristas. Né? Eu acho que esse negócio da mentalidade revolucionária, ela está, desde há quatro séculos, mais ou menos, ela invadiu todos os setores da vida. Quer dizer, a ideia de progresso, a ideia de que estamos indo na direção do melhor e de que todos nós temos a obrigação de lutar por um mundo melhor, esta ideia transforma cada um num revolucionário em potencial. Quer dizer, aí o que precisa é realmente uma mudança de perspectiva. Uma mudança total de perspectiva. Eu acho que esse assunto é muito complicado para a gente lidar aqui. Eu prefiro tratar disso nas gravações que eu estou fazendo sobre a mentalidade revolucionária. Eu acho que já foi, hein? Quantas horas foram aí? Ih, chega. Não quero matar as pessoas. Então vai sobrar umas perguntas para a aula que vem. Então, eu acho que por hoje é só. Temos aula normalmente no sábado que vem. Deixa eu ver se tem algum aviso. Acho que não tem aviso nenhum. Então tá. Muito obrigado. Opa, peraí. O curso do Napoleão acabou uns 4, 5 anos atrás. E um aluno do curso chamado Luiz de Carvalho, ele fez um blog com as respostas dele aos exercícios. Olha aqui, o curso do Napoleão Mendes Almeida acabou uns 4, 5 anos atrás, mas tem um aluno chamado Luiz de Carvalho, que não é o Hugo, que fez um site. Como é que ele localiza o site dele? mestrenapoleão.blogspot.com. BR ou sem BR? Sem BR. .com. mestrenapoleão.blogspot.com. Quem está lá, as respostas e exercícios, tal como ele as fez. Isso aí eu acho uma coisa muito boa. Então, muito obrigado a todos. Até a semana que vem.